JCast. 戻れるなら、もっと、もっと、賢く生きてただろう。戻れるなら、もっと、 おい。Darkonics. Olá. Oi. 大地に愛しただろう。 Eu vi aquele filme God Bless America. Ah, você viu? Eu vi, vi hoje. Eu não vi ainda, vou baixar. Eu comentei sobre ele no Filmola. E aí, legal? Então, é meio decepcionante, porque tem aquela premissa maneira, né? Que é o cara que a gente viu o trailer, né? É um filme independente, é um cara que aparece assistindo versões, assim, né? Do que seria na vida real American Idol, aquele Sweet 16 da MTV, né? Justin Shore, esse já é assim. Aí ele vê a mediocridade do mundo, nós já fomos mais inteligentes, blá blá blá, resolve então sair por aí matando essa galera. Depois ele vai se juntar com uma menina bonitinha, novinha, meio maluquinha também, que também é super inteligente pra idade dela e também é revoltada com o mundo, e os dois vão lá matar, vão matar a estrela do reality show, vão matar a galera que tá fazendo bagunça no cinema, vão, sabe, e vão discutindo assim tudo que tá errado na humanidade. Agora, tal, você vendo o trailer, você acha que realmente uma coisa assim, uma comédia independente, que como é independente não vai ter rabo preso com nada, então você vai ver coisas ali diferentes, não vai ter lição de moral no final e tal, não sei o que, vai ser divertido ver, vai ser engraçado, vai ser maneiro. Deixa eu adivinhar, da metade pro fim o filme fica triste pra caralho. Não é isso não, o problema é o seguinte, é que a todo momento, ele nem mata tantas pessoas assim, quase não tem tantas sequências legais assim, e a todo momento ele e a garota conversam diálogos assim extremamente didáticos, que é basicamente as opiniões de quem escreveu esse filme, entendeu? Quem escreveu esse filme é um cara muito politizado, uh-huh, que tem muitas opiniões sobre muitas coisas, entendeu? Uh-huh. E quer muito falar essas opiniões. E aí, ao invés dele dar uma entrevista, fazer um discurso, ele fez um filme. Só que ele esqueceu de criar uma história, criar personagens e camuflar a opinião dele ali dentro. Então o que acontece? A história não é muito imersiva, entendeu? Porque a todo momento você enxerga o cara escrevendo aquilo, uh-huh, entendeu? Sim. Sabe, eles estão matando o cara e o diálogo com o cara que tá morrendo é um debate político, assim, entendeu? Uh-huh. Sabe, não é engraçado, não é divertido, entendeu? O filme acaba sendo denso demais. Por quê? São as opiniões desse cara, né? E assim, eu não quero saber as suas opiniões, entendeu? Não me interessa, tô vendo um filme, não tô vendo um debate, entendeu? Mas então, mas o filme fica triste pra caralho no final? Não, tipo, é um filme todo, assim, ele não é, assim, ele termina mal, né, tipo, ele é todo deprimente, assim. Uhum. Não, porque o trailer dele me lembrou Super, me lembrou Hasher, que são filmes que... Então, Hasher eu vi, achei bem legal, Super eu não vi ainda, são filmes tristes, são filmes que tem toda uma mensagem, mas eles conseguem, pelo menos, camuflar a mensagem numa história, entendeu? Sim, sim, sim, não, a impressão que eu fiquei foi só que é isso, é um trailer que parece que vai entregar, enfim, vai ter momentos sérios e tudo mais, mas parece que vai entregar algo que num primeiro momento é uma comédia, mas são filmes que não são comédias de momento algum, na verdade. É, na verdade, eu não tava esperando que fosse, assim, eu tava esperando que fosse uma humor negro, assim, já sabia que ia ser, e que, mas que ia lidar com a questão de uma forma um pouco mais moleca, assim, sabe? Sei. Menos densa, politizada, chata, menos didática, entendeu? Menos protesto, mais filme. É, isso mesmo, tipo assim, é um cara, é tipo um cara que tá, sei lá, um desses caras que usa a camiseta do Che Guevara lá, sabe? Fumando maconha de noite, falando um monte de coisa que boring, que você tá bêbado, não quer ouvir aquilo, entendeu? Ele resolveu é obrigado a ouvir a madrugada inteira. É, resolveu escrever um filme, entendeu? Aí, tipo, não sei. Assistam depois aí, vale a pena assistir depois, vocês deem sua opinião também. Mas, sei lá, assim, eu fiquei chateado porque era pra ser, tipo, o filme, entendeu? Mas a menina é bonitinha, né? Oi? A menina é bonitinha, meninos bonitinhos. É bonitinha, mas o personagem dela é um saco. Ah, é? É um saco, é muito chato, é muito mal escrito, não, não tem como. Eu achei que ela fosse bonitinha, legal, cool, assim, mas ela não é. Mas é independente? É produção independente? Ele é, de algum, né? Grande... Oi? É produção, né? Independente ou é de algum estúdio grande? É independente, é independente. Mas enfim, é por isso que não tem lição de moral no final, é por isso que o filme se safa com essas coisas, por, justamente por ser independente. Mas é americano mesmo? Eu acho que é, eu falei em pesquisar, o diretor tem um nome bem estranho. Até onde eu sei, mas... é americano, né? É, que às vezes pode ser canadense também, né? Porque não, tem essas coisas, né? Porque o Canadá tem um programa de auxílio ao cinema e tal, assim, tem muita produção independente que vem de lá. Assim, o filme é com atores americanos, se passa nos Estados Unidos. Porque é uma crítica ao atual modo de vida americano. Eu acho que é americano, sim, porque esse cara foca muito como se esse fenômeno midiático da mediocridade fosse uma coisa americana. E não é, tá no mundo inteiro, entendeu? O mundo inteiro tem reality shows similares a esses, tem, enfim. Então, mas ele foca muito no fato de ser nos Estados Unidos, o cara fala que odeia aquele país, então é um sentimento bem de quem, de um americano insatisfeito com os Estados Unidos. Então eu acho que ele deve ser americano, sim. Aham. Uhum. Vou ver, vou baixar. Mas, enfim, falando de cinema, viu Vingadores, Johan? Vi, sim. E aí? Ah, fodástico, né, cara? Um dos melhores filmes de ação que eu já vi. É. E eu acho que é o melhor filme de super-herói que eu já vi. Então, você falou... Eu ainda fico um pouco dividido, mas acho que é o melhor. Você fica dividido com o quê? Sei com Homem de Ferro. Ah, gente, cara, a gente tem tantos filmes de super-herói tão bons assim na história pra você generalizar tanto, sabe? Ah, antes de qualquer coisa, eu vou dizer uma coisa. Quais filmes bons de história de super-herói? Calma, deixa eu situar o pessoal. Uhum. Deixa eu explicar. O Live tá sendo extremamente chato com Vingadores. Não tô. Tá sim. Não tô. Tá sim. Não sabe tô. Sabe o que aconteceu? Eu vou explicar o que tá acontecendo aqui. Peraí. Não. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar e depois você se defende. Calma, eu vou te dar direito à réplica. Deixa eu falar. O que tá acontecendo? Eu saí de campus, o Live tá se sentindo sozinho, tá sem amigos legais, aí ele vai discutir as coisas na internet. Aí ele vai discutir as coisas na internet só tem gente babaca, obviamente. E aí ele começa a criar todo um sentimento anti-hype, sabe? Porque tá todo mundo falando que, ó, Vingadores é o melhor filme da minha vida. E aí ele precisa ressaltar os pontos. Eu falei só filme de ação pelo tamanho da produção sim. E pela execução, mas então, não é. Aí ele fica ressaltando os pontos. É o melhor filme do mundo. Lembrando a todo mundo que não é o melhor filme do mundo pra fazer esse contraponto, sabe? Pronto, agora que eu citei as pessoas na situação, você pode continuar lá. Me generaliza bastante. Eu sou um profissional, tá? Eu consigo analisar um filme sem... Apesar do meu sentimento anti-hype estar muito inflamado ultimamente, entendeu? Eu consigo analisar isso separadamente do filme em si. Eu posso discursar sobre o hype do filme e sobre o filme, duas coisas separadas, entendeu? Uhum. Mas quais filmes de ação você acha... De ação não, desculpa. De super-heróis bons. Não, olha só, eles fizeram aquele negócio, presta atenção. O Joss Whedon tinha um trabalho praticamente impossível ali, tá? Ele precisa fazer um filme que junta heróis distintos, que já tiveram sucesso em seus respectivos filmes, tem que fazer isso de forma orgânica, natural, maneira, tem que agradar todo mundo, tem que dar dinheiro pra Marvel, é muita responsabilidade. Então eu acho que se tem uma forma certa de fazer isso, eles conseguiram fazer, entendeu? Porque pra mim foi o seguinte, foi um filme, ele ficou um filme de ação bom, em termos de ação, de que você fica grudado na cadeira, ele é divertido e consegue usar todos esses personagens, até os coadjuvantes, da melhor maneira possível. Sim, então, a única coisa, por exemplo... Por isso que eu disse assim, eu disse assim... Você pode virar e falar assim, foi um dos, sei lá, assim, foi o melhor filme de crossover de super-heróis que eu já vi, porque também foi o único. Mas dificilmente algum dia vão fazer outro, assim, tipo, com certeza, ele foi o primeiro do gênero e ele já deixou o template, entendeu? Pronto. Se alguém quiser fazer isso de novo, saca? Mas filme de super-herói, cara, X-Men 2 é um filme muito bom. E tem um milhão de personagens, também é muito bom. Tipo, então, tipo assim, você falar que é o melhor filme de super-herói que você já viu, você tá jogando lixo todos os outros, entendeu? Então, não tô jogando lixo, eu só tô colocando assim um pouco pra cima. Eu acho porque pela proposta. E pelo que é, pela qualidade que ele tem, mesmo pra época. Não, eu tô só justificando o que eu tô falando assim, eu não tô querendo dizer que os outros são uma bosta. Eu só tô falando, eu acho que, em termos de diversão, porque o filme de super-herói, pra mim, não vira. Eu não gosto de quase nenhum. Eu acho os filmes do X-Men, eles são abomináveis, eu não consigo assistir nenhum. Eu acho uma bosta. Eu não gosto nem dos filmes do Homem-Aranha. Os filmes de super-herói que eu mais, assim, mais me agradou foi o do Homem de Ferro, porque ele, assim, justamente porque ele não tem essa... esse foco intenso no super-herói, ele tem um foco em outra coisa. E depois agora vem isso dos Vingadores, porque foi uma coisa assim, bem rápida e bem leve, assim, que foi hiper divertido. Eu achei as cenas de ação fenomenais. E eu disse assim, o filme de ação. O que eu tava tentando dizer é justamente isso. Eu tô com um pouco de bronca desse hype todo exagerado, né? Enfim, que as pessoas fazem. Então, não é nem com relação a Vingadores, pra mim pode ter. O problema é assim, é o hype que dominou o sistema de uma forma geral, e a gente já tava discutindo nele desde aquela. Quando a gente tava falando de Jogos Vorazes e John Carter, blá blá blá, né? E foi mais uma extensão desse sentimento que já vem, entendeu? Que eu tô vendo que realmente o filme hoje que não rola o hype, tipo assim, as pessoas não pensam mais em ver o filme pelo filme, tem que ter o hype. Não que Vingadores não seja bom como filme, claro que é. Mas o hype, enfim, por exemplo, se eu chegar e falar que o clímax de Vingadores é tão eficiente pra mim quanto o clímax de Transformers 3, as pessoas vão ficar putas, entendeu? Impossível, o que você tá falando? Mas é, tipo, o clima que se transforma em 3 é idêntico, é a mesma coisa, são naves destruindo uma metrópole de dia, tem uma cobra gigante, igualzinho. E é ótimo o clima que se transforma em 3, né? E essa foi a única crítica a Vingadores. Eu não achei. O filme é ótimo, só que ele é meio igual a outras coisas. Tipo, aquele clímax todo. São ETs invadindo Nova York de novo, entendeu? Tem alguém defendendo Vingadores por conta do clímax, por conta da cena de invasão, e essa é a única defesa que a pessoa tem pro filme, ela tá muito errada, porque o filme tem que ir mais fraco. Mas é justamente pouco. Eu também acho, porque eu acho que, na verdade... O pessoal tá falando justamente disso. É um filme incrível, os efeitos especiais são, sei lá, revolucionários. Eu vi a garota falando que era o melhor 3D que ela já tinha visto na vida. Meu Deus. Eu acho isso. Tá, estão gostando. É um 3D convertido imperceptível, como todo 3D convertido. Não, mas o que eu disse, o que eu tô querendo dizer, em termos de ação, um filme de ação com super-heróis, eu acho que ele foi muito bem sucedido. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas estão missing the point aqui, vocês estão perdendo ponto. Porque pra mim é o seguinte: Vingadores entra naquela discussão que a gente já falou várias vezes aqui, quanto a animes, de plot versus personagens. De você ter uma trama voltada pro plot, que isso é muito valorizado no mainstream ocidental, e você ter uma trama voltada pros personagens, que é o que acontece com muita frequência nos animes, principalmente os mais recentes, e que é muito criticado pelo fandom viúva americano dos animes dos anos 80. Vingadores é um filme só sobre os personagens e sobre a relação entre eles. Uhum. A ação ali exatamente. É completamente desprezível. A cena do Hulk é legal. Ela tá ali pra manter o pessoal acordado, tá ali pra ser emocionante e tudo mais, mas não é o ponto forte do Não, mas o que eu quero dizer é assim, a forma como eles usaram... O ponto forte do filme é você ter personagens interessantes, muito bem escritos, uma relação entre eles muito bem explorada. E personagens muito diferentes, de universos muito diferentes, sabe? Todos os detalhes deles são bem explorados de forma diferente. Uhum, mas eles só interagem nos momentos de ação, certo? Não, eles a interação deles é nos momentos de ação, enquanto eles estão lutando juntos. Não, rola os diálogos lá, a batalha de diálogos, tal. Mas tem uma batalha atrás da outra, as cenas de ação são constantes. Sim, grande parte do filme, sim. Eles conseguiram usar isso de uma forma sem que ficasse ruim no termo de ação e sem que ficasse ruim no termo na de... Na verdade, ação. Eles conseguiram fazer uma coisa que Wolverine Origins tentou fazer e não conseguiu, que foi em Wolverine Origins os personagens chegavam, lutavam pra poder mostrar as habilidades e depois saiam conversando, né? Uhum. E é tudo bem idiota, bem mal construído. Eles conseguiram colocar todos os personagens em Vingadores pra poder lutar entre si de forma bem eficaz, assim, né? Bem orgânica. E dá o espaço pra cada um deles, que eu também acho que ficou bem interessante, você conseguiu se importar com todo mundo. Essa questão da ação, Vingadores já começa com uma cena de ação, e normalmente quando um filme começa com uma cena de ação, essa cena costuma acabar logo pra te situar no que tá acontecendo. Nos Vingadores não, a cena vai, e não acaba. Ele pode se dar o luxo de fazer isso, porque ele não precisa introduzir muitos personagens. Os personagens que são introduzidos ali, basicamente, que eles já existiam, né, mas agora eles foram reduzidos com uma nova roupagem, que foi a Viúva, o Arqueiro e o Hulk. Todos os outros não precisam de apresentação alguma. O filme não se dá o trabalho do roteiro de apresentar ninguém, se tirando esses três personagens. Porque todo mundo já mesmo, sabe. Não, e mesmo o Hulk, a Viúva e o Arqueiro, eles não precisam de tanta apresentação, porque eles já apareceram em filmes recentes, né? Eles apareceram, mas esse filme deu... A única coisa do Hulk foi a mudança dos atores, né? De um ator pro outro. Inclusive, assim, eu sou bem fanzóide do Edward Norton, né? Eu queria muito ele no filme, mas eu tenho que admitir que o Mark Ruffalo foi o melhor Bruce Banner até agora do cinema. Eu também gostei. Porque ele é o mais que tem cara, assim, realmente de nerd, fraquinho, calminho, né? Então, eu gostei muito desse Hulk. Bem legal. Eu gostei muito desse Hulk mais pelo roteiro do que pelo ator. Não entrando nesse mérito de qual é o melhor Hulk de todos. É, prefiro não entrar nesse mérito, prefiro não tomar uma decisão quanto a isso. Não, é que eu acho assim, eu acho que a questão foi, por conta até de que você teve assim, em cada mudança, cada filme você teve um Hulk diferente, certo? Um ator diferente. Ficou um negócio meio confuso. O que eles fizeram foi colocar pouco Hulk, mas toda vez que ele aparecia, ele impressionava. E eu gostei muito disso. Não só isso, eles introduziram o personagem como se ele não tivesse... Sabe, da mesma forma que eles fizeram com a Viúva e com o Arqueiro, como eu ia falando. Porque ele já apareceu em outros filmes, mas aqui é dado uma personalidade pra eles que não tinha sido apresentada corretamente nos outros filmes. No máximo, você tinha uma pequena dica que eles têm uma personalidade definida e mostrada o tempo todo. O Hulk, aqui também, o filme se dá o trabalho de dizer quem é o Hulk e o que é o Hulk, sabe? Um pouco maior. Do que os outros personagens, como o Thor, o Homem de Ferro e etc. Não porque ele não tinha uma personalidade, porque a personalidade dele é nova, mas porque ele espera que as pessoas não podem não conhecer esse Hulk pelos filmes não terem sido um grande sucesso e por ter essa troca constante de atores. Não, é, realmente, ele foi reintroduzido ali, mas é, assim, bem light, né? Foi bem light, né? É, tipo, no geral, assim, todos os atores, enfim, estavam ótimos, o equilíbrio entre eles, assim, foi muito bem... colocado, conseguiu dar espaço pra todo mundo, ninguém brilha mais que ninguém, assim, é bem legal, assim, a forma como o roteiro foi construído e tal, e toda a sequência final, ela é, assim, muito emocionante, inclusive os únicos momentos em que esse 3D convertido fica um pouco mais legal realmente nesse final e tal, mas a única coisa, realmente, a única crítica, assim, só duas ou três críticas, assim, que eu tenho que poderiam ter sido diferentes, quer dizer, tudo bem que o plot, ele é bem linear, não é muito complexo, eu entendo, porque senão ia ficar muito, talvez fosse ficar muito lotado de informação, porque já tem um monte de gente ali. Né? É, então eu entendo essa parte, ok, não é o que mais me incomoda. É, uma questão mínima e tal, é a coisa do Hulk, que meio que muda de lado, meio fácil demais naquele final, que é uma coisa que se você for saber, você consegue entender por que aconteceu, talvez eles pudessem só deixar um pouquinho mais claro, só pra eu ter certeza que meu raciocínio é o certo, entendeu? Eu acho que faltou tempo, né, pra você dar uma, né, dar uma desenvolvida no Hulk melhor e... Porque, por exemplo, solta o Hulk ali, os ETs estão atacando, eu entendo que ele vai atacar os ETs ao invés de se virar contra os heróis, porque é onde a tensão tá ali e tal, beleza, os ETs estão hostis com ele, os heróis não. Aí eu até entendo, mas depois que a ameaça acaba, eu esperava que o Hulk fosse ficar descontrolado de novo, entendeu? E não fica, principalmente numa cena, assim, mini spoiler aqui, enfim, uma cena em que tá todos os heróis reunidos fazendo pose, encurralando, né, o vilão, e todos eles fazendo aquela pose de pôster, e o Hulk lá atrás fazendo pose também, entendeu? É que eu acho que ia ficar muito, muito difícil você escrever alguma coisa tão curta que explicasse, sei lá, como você controlaria o Hulk. Ia ser muito, muito, muito difícil. Não, então, na verdade a explicação... Porque porque o Hulk é um personagem que já não é tão popular nos quadrinhos e tudo, os filmes já não foram bem sucedidos da mesma forma que os outros, e pra você dizer ali que aqueles caras estavam, tipo, mirando o Hulk, né, porque o certo seria isso, né? Você mira o Hulk pra algum lugar e deixa ele acabar com os inimigos que estão ali na frente até a hora que cansar. Agora, pra ele fazer isso, eu nem consegui imaginar como é que o cara ia escrever um roteiro pra fazer isso, né? Pra deixar isso de uma forma convincente. Eu acho que ficou estranho também, mas eu não acho que isso atrapalhou. Não, então, a explicação tá lá, mas ela espera de você um raciocínio muito longo ou então um conhecimento prévio do personagem, sabe? Que é a coisa do ou que você não se importa. Não, que é a coisa do Bennett ter se transformado espontaneamente no final e não por descontrole. Mas enfim, sabe, realmente devia ter perdido um tempinho maior nisso, porque é o contrário do que a Marvel tem feito, né, que é apresentar esses personagens desconhecidos pra um público que meio que não conhece, que eles são conhecidos, mas não são extremamente populares como X-Men e Homem-Aranha, mas é apresentar esse pessoal pra um público que pra eles é novo. Eu acho que, assim, uma grande maioria do grande público em geral, ele não vai se importar, na verdade, né, vai passar por cima, mas ele nem vai se importar tá com isso, mas... Sim, vai ser bonito. Eu gostei muito do filme. Então, outra coisa também, mínima também, que só me incomodou um pouquinho, foi porque, assim, a raça que eles usam, né, os ETs são os Chitauri, que eu acho que aparecem só no Ultimate, não é? Sim. Os Ultimates? É. Então, é a versão dos... Eles não podem usar os Skrulls, né? Na verdade, né, porque... Registrado por outra... Eu achei só o design, assim, dos Chitauri meio sem personalidade, assim, você poderia me descrever agora como é que é um Chitauri? Não. Não. E Gavião. Gavião é os cru com uma armadura, né? Na minha cabeça é isso, mas não é isso no filme exatamente. Nós são as múmias robóticas, eu escreveria assim. Eu que gosto muito de ver o design das coisas, dos inimigos e das coisas assim, tá? Eu acho que isso aparece sempre muito rápido e muito não tem como pegar os detalhes, assim, né? Pois é. Eu queria que eles tivessem pelo menos um poderzinho legal, que eles fossem como os Skrulls e pudessem se transformar, enfim. Então, na verdade, eles funcionam exatamente como os Foot Soldiers dos Tokusatsu, entendeu? Aham. Uhum. Eles não apresentam ameaça nenhuma, assim, eles servem mesmo pros heróis mostrarem suas habilidades, assim, né? Aí tem até um plano contínuo, que é bem maneiro, que a câmera vai viajando entre cada herói e o que ele tá fazendo naquele momento, né? Sim. Aí podia aparecer um nome de cada... Parece abertura mesmo de seriado. Podia aparecer... vem a câmera, pega o Hulk, aí Hulk. Aí a câmera sai, tá lá o Thor dando uma telada, Thor. Aí sobe, tá o arqueiro, o Gavião jogando flash em todo mundo, Gavião arqueiro. É, pois é. Por ser muito contínuo, os filmes da Marvel, esse filme é um roteiro de seriado, é um episódio de seriado isso. Mas eu acho que é exatamente por causa por conta dos 5 personagens. E é proposital, e eles estão fazendo esse propósito, porque óbvio. Porque se você fosse dar um segundo a mais pra alguém, você fosse dar um segundo a mais pra um vilão, acabava tudo, entendeu? O vilão do filme é o Loki. É o Loki. Sim, e aí que O resto são Minions e acabou, é só isso. Agora que você tem a relação dos personagens estabelecida e tudo mais, no Avengers 2 eles vão poder introduzir um vilão mais carismático, que aparece no pós-créditos, que eu não vou dar spoiler aqui. Apesar já vai aparecer e vai ser um puta de um vilão, né? Pois é, eu imagino que ele já vai aparecer em outros filmes. Eu acho que o Loki foi um puta vilão, assim. Foi ótimo. Ele é um ótimo vilão. Ele ficou o tempo todo na ambiguidade entre vilão e menino mal criado, entendeu? De que ele não queria, né? Ele não era vilão de verdade, ele só é um travesso, né? Ele é um vilão realmente imponente até começar a invasão. Quando começa a invasão, você percebe que ele não tinha exatamente um plano. Na verdade, ele só queria fuder com o Thor. Era um plano de moleque mesmo. É. E aí ele perde o tom de... Ele deixa de ser uma ameaça, né? Mas ainda assim, aquele ator é fenomenal. Ficou muito bom, né? Mesmo assim, ele se destaca. Mas de repente, agora o próximo vilão no próximo Vingadores vai ser um ser que talvez, né, vai representar uma ameaça mais maior pra eles, mais física. O vilão dos pós-créditos é um dos meus favoritos nas HQs, depois escolhi a Aniquilação. Eu gosto muito dele. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Mesmo sendo é um little spoiler do negócio. Um vilão em CG vai funcionar, cara? Então, ele é... Vai ser em CG mesmo, né? Aquele previewzinho foi, mas de repente... Você não sabe como é que eles vão fazer o cara mesmo na hora, né, pra valer. O primeiro Homem de Ferro, ou seja, a primeira vez que foi mencionado a iniciativa dos Vingadores foi 2008, levou 4 anos pra isso sair. Vai sair mais uns... Quer dizer, o Vingadores 2, infelizmente, vai demorar mais uns 3 anos, pelo menos, ou 4, de novo. É, apesar de eu achar que esse vilão deve aparecer, fazer uma pontinha, pelo menos, em outros filmes da Marvel, dos Vingadores. Rola um prequel dele Eu acho que certeza vai rolar. Assim como rolou pro Loki, né? Eu acho que com certeza vai rolar. Porque muitas coisas apresentadas nos previews, assim, eles não... Eles mudaram de ideia depois, assim, né? Porque eu lembro que em Thor, né, aquele Dr. Selvig menciona, tem um amigo meu que era especialista em raios gama, mas aí a SHIELD apareceu e sumiu. Dando a entender que a SHIELD já tinha pegado o Hulk, né? Nesse filme a gente viu que isso não aconteceu ainda. Aham. Uhum. Então, meio que eles não têm, tipo, eles soltam aquilo mais pra poder os fãs ficar acharem legal, mas depois eles não necessariamente seguem isso na hora de inventar uma nova história, eles vão fazer o que for mais conveniente, assim. É, pra achar legal é pra dar uma dica do que vai acontecer, né? É. Mas, enfim... Como eu falei, eu gosto muito da exploração dos personagens. O diálogo é muito esperto nisso, né? Em uma cena ele consegue explorar detalhezinhos de 2 ou 3 personagens ao mesmo tempo. Uhum. Tipo aquela cena da referência ao Mágico de Oz, dos macacos voadores, sabe? Uhum. Rola ali a diferença cultural e de viagem no tempo, né? Que é o caso do Capitão América, meio que diretamente. E eu acho isso muito legal. Dessa parte dos personagens, o que mais me preocupava era que a Viúva Negra e o Gavião ficassem meio de lado, né? Porque você tem vilões extremamente... personagens extremamente icônicos, extremamente carismáticos, você bate o olho neles e eles são coloridos e tudo mais. E aí você tem lá 2 caras de colã escuro. Uhum. E eu achei que talvez eles ficariam um pouco apagados, mas não, eles são, acho que do filme, meus 2 personagens favoritos. Porque por conta da experiência que eles têm, pelas coisas que eles já passaram... Não, eles conseguem realmente dar dar muito espaço pra eles, assim. Eles estão no mesmo nível dos outros heróis, mesmo sendo humanos, né? É, pois incrível. Isso é incrível pra um filme de ação com tantos personagens famosos, né? Eles ainda darem tempo pros coadjuvantes, né? Eu acho que isso tem muito mais a ver com a Scarlett Johansson do que qualquer outra coisa, né? Eles não são mais coadjuvantes, eles realmente fazem parte dos Vingadores agora. Enfim, eles não têm superpoderes, eles não são extremamente poderosos, mas eles têm uma experiência, uma vivência que nenhum dos superpoderosos tem. Então eles fazem os superpoderosos parecerem humanos de moleques superpoderosos, sabe? Moleques com... Tem uma cena ali da Viúva Negra, é com... Acho que é com o homem... Não, é com o Capitão América, que ela fala pra ele, né? Aquela hora que ele dá uma arremessada, joga ela pra cima, eu não vou falar pra quê, né? Uhum. Mas ela meio que faz um discursozinho ali na hora, falando assim, ah, tá vendo? Não é só ser super-herói que te faz conseguir tudo, né? Você ainda precisa de algumas outras habilidades. Aí ela dá, né, tipo, fica aquele climinho do que será que ela tava falando, né? Mas é bem interessante, cara. Eu gostei, ficou muito bom. Eu gostei desse cuidado que tiveram com eles também. Sim. Né? Podia ter mais cor no uniforme deles, mas... Ah, é. O próximo, quem sabe. O próprio Capitão, né, que também não é tão extremamente poderoso quanto os outros, quanto o Thor, o Homem de Ferro e tal, eles conseguiram encaixar ele como uma figura... Não, eu achei legal... Ele não é extremamente famoso como o Homem de Ferro, e todo mundo gosta muito do Homem de Ferro dos cinemas, ele não é extremamente poderoso quanto o Thor, mas ele é o único ali que tem conhecimento de guerra, que ele sabe, não, então, ele sabe liderar legal. Um botão, sabe? Ele tem conhecimento de estratégia de guerra, e ele toca nessa posição. Eu achei legal que mesmo ele não sendo meu personagem favorito, eu quero ver ele como líder dos Vingadores, porque ele é o líder dos Vingadores, né? Uhum. E ele conseguiu ser o líder dos Vingadores nesse filme, mesmo com o ego do Homem de Ferro do lado. Pois é, ele conseguiu no final porque... ele consegue assumir a posição de líder, assim. Ah, mas isso foi um dos mini temas do filme também, né? Então, eu só queria voltar naquele pedaço que eu falei assim, foi um dos melhores filmes de ação que eu vi, mas não é necessariamente o melhor. Mas por que que eu digo isso? Porque eu gostei da forma como os heróis foram utilizados. Então você tem boas utilizações dos poderes, você tem boas sequências de luta, você tem boas lutas entre eles, entendeu? Então foi uma coisa assim que não tinha acontecido até agora, não que eu tenha visto em qualquer outro filme, até porque o próprio Lamito falou, primeiro filme de crossover. Eu gostei muito por causa disso. Foi o que eu falei, eu não sou muito fã de filme de super-herói, eu não sou muito fã de HQ, esse tipo de coisa. E esse filme pra mim me agradou porque foi um pouco de cada, não deu tempo de enjoar de ninguém e eu gostei muito. Pra mim ficou leve, ficou divertido. Eu saí do cinema extasiado, assim, sabe? Tipo, adorei, dando risada. Então, eu também me diverti muito, eu gostei pra caramba, eu já vi duas vezes, entendeu? Eu realmente tenho uma certa implicância com o hype, porque os demais filmes da Marvel também eu já curti muito. Thor, pra mim, eu revi todos eles antes de ver Vingadores, né? Então, Thor, pra mim, foi realmente um dos que... eu achei mais completos, porque eu gosto muito, mas é uma coisa pessoal, eu gosto muito da coisa, da parte cósmica do negócio. Uhum. Então eu gostei muito, inclusive adorei que Vingadores teve o Loki como vilão, justamente porque eu não queria nenhuma ameaça que fosse tecnológica, da Terra, cientista maluco, não queria nada disso. Eu queria alguma coisa mesmo cósmica, alienígena, exagerada, e o filme me deu isso. Então então assim, Thor e Vingadores pra mim estão no mesmo nível pra mim, entendeu? E então assim, a minha implicância toda foi mesmo com o hype exagerado mesmo, porque Vingadores não tem o plot mais original do mundo, embora eu entenda que isso de propósito. O Joss Whedon, ele é um grande escritor, eu sou fã dos outros trabalhos dele, e eu sei que se ele não fez nada muito mais complexo, não é porque ele não era capaz, é porque realmente eles fizeram o filme que precisava fazer, entendeu? Mas eu espero sim, com toda a esperança do mundo, que daqui pra frente a Marvel comece a usar um pouco mais, entendeu? Porque tem muitas camadas no universo, porque, por exemplo, quem lê uma história dos Vingadores hoje em dia, né? Tipo assim, tem muita coisa legal e maneira que eles podem explorar e tal, que é um pouco mais denso que isso e tal. Eu tenho medo, assim, que eles fiquem pra sempre só querendo agradar esse públicozão, assim, no geral, assim, que eles nunca, assim, avancem pro próximo nível, entendeu? Ah, eu acho que isso nunca vai acontecer. Eu acho que nunca pro grande público você vai ter nada mais denso envolvendo quadrinhos, nunca, eu acho. Quanto ao Joss Whedon, ele é muito conhecido, as obras dele são muito conhecidas, por isso que eu falei, sabe, mais por personagens do que por uma trama, pela grande figura, sabe? E então ele realmente explorou o forte dele ali, que é explorar personagens e suas relações. E como é um filme sobre juntar heróis, funcionou muito bem pro grande público. E aí o que eu ia dizer, eu também tenho essa preocupação de talvez você não ter uma coisa um pouco menos aventuresca e um pouco mais séria, um pouco mais densa. Mas eu acho que Vingadores abriu uma porta, não só Vingadores, mas todos esses filmes da Marvel abriram várias portas pra várias novas coisas serem testadas. Porque eu sempre tive muita dificuldade de entender como que a DC tem essa dificuldade, como que no início era tão difícil você emplacar um filme de super-herói. Porque você tem anos e anos de testes, sabe? Você tem todo tipo de história sendo escrita pra aqueles personagens. A fórmula tá aí, né? Pois, não, e não só isso. Você tem décadas de testes nos quadrinhos. Você tem décadas de testes de todo tipo de trama, todo tipo de clima, sabe? Todo tipo de coisa no roteiro de quadrinhos. E não só em quadrinhos, outras mídias também, videogame, etc. E, sabe, é um campo com muito teste, que já muita coisa já foi testada. Então qual a dificuldade de pegar isso e ver o que funciona no cinema e trazer pro cinema? E vendo os Vingadores agora e vendo o que a Marvel fez, eu acho que a dificuldade sempre foi um certo medo. Um certo medo de você trazer coisas tão características de outra mídia pro cinema e isso não funcionar. A Marvel acabou não tendo medo de fazer isso e, enfim, ela teve um certo medo, na verdade, né? Porque ela fez isso bem lentamente e você percebe que toda vez que ela dava um passo, era um passo muito calculado e às vezes até meio tímido. Mas eu acho que agora com Vingadores, esse sentimento de preparação, de trazer, de preparar o grande público do cinema pra coisas que vêm de outras mídias, de quadrinhos, etc. Eu acho que essa fase de preparação meio que foi concluída aqui. E que agora você consegue trazer coisas características de quadrinhos pro cinema e o pessoal gostar disso e ficar louco do cu como eles estão aí surtando e dizendo que é o melhor filme do mundo. Eu só acho que esse Comics tá comendo mosca total agora. Não é, cara? Nunca, né? Não é? O que acontece com aquela companhia? Por que diabos eles não podem entregar um filme de herói que seja ao mesmo tempo bom, que ao mesmo tempo seja descompromissado? Quer dizer, a Warner fica querendo lançar esses filmes de super-herói que são grandes eventos, né? Enquanto a Marvel vem assim, lá de trás, lança aquele filme sem compromisso, pra zoar mesmo, leve. Não, e a DC e consegue atingir o público, né? A DC tem uma vantagem absurda que ela não precisa dizer pras pessoas quem é o Superman e quem é a Mulher Maravilha. É. O mundo sabe quem eles são. Não é como o Homem de Ferro, ou o Thor, ou o Hulk, ou enfim, que precisaram de uma preparação. As estratégias da DC são muito estranhas, porque lançaram aquele filme do Lanterna, que é tão obviamente pobre, entendeu? Dava pra ver que não ia dar certo. Por que eles fizeram aquilo, entendeu? Eles marcam o filme do Superman pra lançar, tipo, só ano que vem. Aí lançam umas imagens agora, já tá, tipo, há meses sem nenhuma informação. O que se passa na cabeça deles, entendeu? Eles perdem o momento, entendeu? Eles perdem o hype da coisa, voltando pro hype, né? Totalmente. Eu acho que o erro da DC foi esse. O erro da DC foi tentar copiar. Eles tentaram copiar o que eles tentaram começar a fazer com Lanterna Verde. Só que eles subestimaram o público, subestimaram todo mundo, subestimaram o personagem. E fizeram aquele lixo que não rendeu $1 pra eles de volta. E aí desistiram, sem mais nem menos. E eu acho que o principal ponto pra você conseguir, como eu tava falando, trazer esses tropes, essas coisas que são tão características dos quadrinhos, que funcionam tão bem lá, pro cinema, e acostumar o grande público disso, você precisa trazer um pessoal acostumado com quadrinhos. Um pessoal que entende, que sabe com o que tá lidando. Que é o caso de Joss Whedon. E, enfim, talvez seja isso que falta na DC, sabe? Trazer esse pessoal que já trabalha com quadrinhos, que trabalha com outras mídias, pro cinema, e conseguir trabalhar isso de uma forma inteligente. Eu não sei por que eles não aprovam logo a porcaria de um filme do Flash, um filme da Mulher Maravilha, entendeu? É, cara, não é. Mulher Maravilha começa é uma palhaçada, né? Que filme de mulher não dá certo. Ah, isso aí, a Marvel já tá comprovando que qualquer coisa dá certo. É só saber vender. Não é, claro. Mas os direitos da DC, eles são de quem? São da Warner, né? É tudo a mesma. É mais fácil ainda do que a Marvel, porque a Warner é da mesma companhia da DC, é tudo a mesma. Tudo na mesma casa, então não tem essa nem. Eles podem usar qualquer personagem que eles quiserem pra fazer filme, entendeu? Sim. Pode juntar qualquer personagem com qualquer um, né? Igual a Marvel, que cada um tá ali, aqui. Inclusive, o que me preocupa muito é que um dia eu queria muito ver a Feiticeira Escarlate nos Vingadores, né? Não sei se esse dia vai chegar, porque não sei se um dia a Marvel vai querer pegar X-Men pra ela, né? Eu queria muito o Quarteto, na verdade. Eu também queria. Eu queria o Quarteto, não por conta do Quarteto. Mas porque os filmes os Avengers e o Thor e etc. estão indo muito pra esse lado cósmico da Marvel. E junto com os direitos do Quarteto, tá o direito de todo o espaço da Marvel, praticamente. É, então, eu queria muito ver um filme usando todo o núcleo cósmico da Marvel, mas metade tá com a Fox. E eu acho que o universo do Quarteto Fantástico, ele é muito mais fácil de você fazer algum filme, porque ele divide muito mais entre terra e espaço do que qualquer outra coisa, do que qualquer outro personagem. O Lanterna, ele é muito no espaço, né? Mas o Quarteto, não, ele divide muito bem isso, se é que eles não passam mais tempo na Terra, enfrentando inimigos na Terra. Então é muito mais fácil, só que eles transformaram, né, num negócio meio sei lá, meio sitcom, né? Meio Friends com super-heróis, né? É muito escroto. É muito escroto e deu totalmente errado. E parece que assim, ah, nossa, foi tão ruim que nós nunca mais vamos encostar nisso. Não, eles vão fazer. Eles estão planejando um reboot. A Fox está planejando um reboot do jogo. Só que parece que tá meio engavetado, né? Porque eles estão falando. Não, eles andaram falando ainda, não. É, um presidente de qualquer coisa aí da Fox andou dizendo que na Comic Con esse ano eles vão falar sobre o futuro de X-Men, vão anunciar X-Men novo e vão falar sobre os recomeços de Demolidor e Quarteto, porque eles têm que fazer. Se eles não fizerem um filme, os direitos expiram, entendeu? Eles perdem. Uhum. Então eles precisam fazer nem que seja nas coxas, entendeu? O que nem sempre dá certo, porque eles vão fazer... É, né? Você vai fazer um filme de qualquer jeito pra não perder os direitos. É, enfim, eles correram pra fazer First Class, por acaso deu certo. Mas mesmo First Class sendo muito bom, ainda não é X-Men, sabe? Eu quero ver X-Men de novo, sabe? Eu quero ver o Xavier careca na cadeira de rodas, quero ver no presente. Eu já falei que eu quero ver as roupas. Sabe? É, tem como fazer as roupas coloridas, entendeu? Sim, foi totalmente provado, né? Totalmente provado. Sim. Acabou. É um mito de que não. O mito de que não dá certo já foi por água abaixo. A gente viu o Capitão América no cinema e não foi ridículo. Pois é. E no First Class mesmo, eles não tiveram tanto medo, né, quanto a isso. Ah, tiveram, sim. Foram bem ponderados. É que as roupas do X-Men, elas são muito carnavalescas, né? Esse que é o problema, né? Mas eu acho que os fãs iam delirar se tivesse. Eu acho que daria muito certo. Vai, tirando o Wolverine, basicamente é aquilo ali. Amarelinho com pretinho, às vezes um verde. Ah, não, cara. A roupa da Tempestade, ela é... Nossa, ela é bem comissão de frente. Ela é sim. A Jubileu usa uma capa de chuva de maluca. Tem sim uns exageros. Não, se eu pudesse ver um filme novo do X-Men que mostrasse a vampira, sabe? Sendo vampira de verdade, né? Ia ser muito legal, né? E assim, aqueles filmes dos X-Men, eles jogaram fora o potencial de muito personagem maneiro. Muito. Mas enfim, eu sei que eu saí dos Vingadores querendo agora um filme da S.H.I.E.L.D. pra explorar o Nick Fury, o Gavião. A Maria Hill é muito gatinha, a Maria Hill que arrumaram, né? É, e que tem muito pouco dela, né, no filme. Seria legal ver um pouquinho mais da Maria Hill também. É a mina do How I Met Your Mother, né? Isso, ela mesma. E tudo mais, até porque se o Nick Fury em algum momento deixar de ser o líder da S.H.I.E.L.D., quem assume é a Maria Hill. Os quadrinhos é assim, no cinema, imagino que não vai ser diferente. E queria muito ver um novo filme do Hulk. E, inclusive, pra explicar melhor essa coisa do controle que ele tem, talvez até uma trama do Hulk cinza no cinema ia ser legal. Ah, o Mark Ruffalo falou, né, que tem seis contratos. Seis contratos. Pra fazer filme com o Marvel. Aí todo mundo... Outra coisa desse hype todo que me irrita um pouco é isso, né? Que o Hulk é o melhor personagem do mundo, queremos mais Hulk, vai ter mais Hulk. Onde é que esses hipócritas estavam quando o Incrível Hulk saiu? Que não é um filme ruim. Mas eu acho que você tá sendo um ser muito social e muito pouco funcional. Eu sei. É legal o pessoal tá surtando. Sabe por que é legal o pessoal tá surtando? Porque agora vai ver o Hulk funciona, finalmente. E a gente pode ver filmes do Hulk. Eu acho que você pode lançar outro... Deixa o pessoal falar que é o melhor filme do mundo, que é o... Eu não tô impedindo. Eu só tô dizendo que é uma coisa burra, entendeu? Deixa que você traga coisa boa pra gente. O Hulk só foi bom porque foram 15 minutos de Hulk. Se você fizer outro filme de Hulk inteiro, ninguém vai gostar. Pode escrever. Eu acho que um filme do Hulk cinza funcionaria. E eu acho... Hulk cinza, aí é outra coisa, né? Um Hulk que fala. Eu acho que se filmarem o Planeta Hulk, talvez. Planeta Hulk tem que ser crossover. Não necessariamente, vai aparecer no comecinho e ele vai embora. É, mas aí o Hulk tem que estar indo pro lado contrário do que tá indo, né? O Hulk tem que voltar a ser uma grande ameaça fodida pra ele mandar ele pro espaço. É um probleminha aí, eu acho que numa próxima coisa do Hulk ainda não vai ser um Planeta Hulk. Mas enfim, eu quero Sentinela no cinema. Opa, isso é legal, hein? Ele é foda. Ela. Deixa eu voltar pra falar. O Cable. Tá foda. Eu acho que um jeito que daria certo de fazer um filme do Hulk é se você fizesse um filme do Hulk, talvez com participações especiais de outros heróis, sabe? É, isso que eu tô falando, é por isso que eu mencionei. Sozinho não dá. Um outro War Hulk, entendeu? É. Uma coisa assim que realmente juntasse. Eles podiam, inclusive, pegar um filme do Hulk justamente pra testar personagens menores do universo Marvel, mas que sejam muito legais, entendeu? Podiam colocar nesse filme, entendeu? Sim. Solta o Doutor Estranho ali, sei lá, sabe, uma coisa bem bizarra assim, entendeu? É, o Doutor Estranho é um que tava na fila, né? Ele ganhou culta. Na verdade, a Marvel tinha um plano que nunca mais ninguém falou, que é o seguinte, eles iam pegar personagens menos populares, iam fazer curtas desses personagens, que iam ser exibidos antes dos filmes principais. E aí os que dessem mais certo, tivessem mais repercussão, iam ganhar filmes completos depois, iam ganhar longas depois. Doutor Estranho ia ser um desses. Mas ficou por isso mesmo. Eu acho que dá mais certo você testar os personagens ali no meio, sabe? É, no meio do filme, seria mais legal. Tem sérios personagens ali, sei lá, você vai fazer um filme do Homem de Ferro e enfia o Homem-Formiga ali. É. Porra. Ou então se você fosse... Sim, ele é um cientista, então ele pode ter uma parte da trama, sabe? É, ou então se você fosse fazer um filme do Hulk, condensa um pouco mais a história, usa mais o Bruce Banner e menos um monstro verde correndo pela cidade, entendeu? Aí sim, você podia dar certo. Justamente disso que se trata a trama do Hulk cinza, né? Você tem um Hulk que é... isso, não, claro, mas o Hulk cinza eu acho muito difícil. A história é muito complexa pra você apresentar pro grande público, sei lá. Você já foi introduzido a parte dela. Você já tem a coisa do... Não, mas aí vai bater, foi o que o Live Video falou, vai bater contra o Hulk do filme. Por quê? Porque o Hulk do filme é bonzinho, cara. Não, mas o Hulk cinza é exatamente isso, é um Hulk racional. Tá, mas e ele é totalmente malévolo, não é? Não. Não, ele é um cara, ele fala... Ah, eu lembro, eu sei que ele fala e tudo, mas ele fica meio, sabe, ele começa a sair, ele é muito poderoso e muito inteligente, e aí ele começa as pessoas começam a se sentir ameaçadas com ele. Ah, sim, mas dá pra explorar um pouquinho disso, não? Não, dá, o problema é que você vai explorar sozinho, né, porque aí já mostrou que... na verdade, é o seguinte... É meio complicado mesmo. Na verdade, eu acho que o Hulk deu certo realmente nos Vingadores por causa desses dois motivos, um, porque realmente tinha menos, e dois, porque mostrou esse Hulk mais leve, mais brincalhão, entre aspas, entendeu? Que dá porrada e faz piadinha e dá risadinha, entendeu? Mas conectou mais com o público. O Hulk dos outros filmes é aquele Hulk depressão, Banner, sofrendo. Esse não, esse no final, ele tava curtindo virar Hulk, entendeu? Uhum. Eu acho que esse aspecto, o povo gosta mais, porque justamente por ser menos denso. Então, isso realmente até vai contra as nossas esperanças. Talvez o caminho realmente seja descomplexar o Hulk, vai descomplexar mais, né? Sim, eu queria um filme da Shield, porque eu acho que um filme da Shield poderia explorar umas coisas mais, um pouco mais pesadas, porque a coisa mais pesada que tem nos Vingadores é a relação, mais pesada que eu digo assim, mais densa, mais complexa, é a relação do Gavião com a cumplicidade do Gavião com a Viúva, sabe? É um pessoal que passou por muita merda junto e que eles têm uma cumplicidade muito grande. Um filme que mostrasse... É, inclusive, um filme é um filme da Shield com os dois, no caso, né? É, seriam os dois, aí teria um pouco de Nick Fury e um pouco da Maria Hill, sabe? Fury, né? Nick Fury, sei lá. Fury, ele é peludo, né? É. Ele pode ser furry, se chamar aquela, como é que é, aquela tigresa, como é o nome dela? Ah, esqueci Pantera, o nome dela, cara, sumiu da minha mente agora o nome dela. É, okay. Pode sim, enfim. É. Enfim, chega de Vingadores, pra gente rapidinho, Game of Thrones. Você tá assistindo, porra? Tô sim. E aí, o que você tá achando dessa segunda temporada? Vocês também estão assistindo pra ver se conseguem dormir? Eu assisto antes de dormir, que é pra dar aquele soninho, aí dar aquela deitada, espreguiçada. Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Eu terminei de ler o livro um pouco antes de começar a segunda temporada. E, cara, foi sofrido. Puta que pariu. Eu nunca pensei tantas vezes em largar um livro quanto esse, cara. Porque é muito lento, é muito arrastado, é muito... Não tô indo pra lugar nenhum. Cara, é muito chato, sério. É muito chato. O livro conseguiu fazer com que eu achasse alguns capítulos do Tyrion chato. E a série tá a mesma coisa. Tá exatamente a mesma coisa. O meu irmão leu o livro e falou realmente que é muito chato. Ele já tinha falado comigo, olha, se for fiel ao livro, essa temporada vai ser inútil. Né? É chato e inútil. Não serve pra praticamente nada. O livro tem 1000 páginas e termina praticamente na mesma situação. O cenário é praticamente o mesmo que ele começou. Eu não consigo entender por que ele existe. O meu sentimento foi o seguinte. A primeira temporada é maneira porque aquele negócio assim... Tá preparando pra acontecer alguma coisa, né? É sim, todo um processo. Aí você fica com a expectativa. Nossa, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Aí termina aquela cena grandiosa. Você fica... Porra, agora vai! Aí quando começa a segunda temporada... Não, vamos continuar aqui conversando. E reinando. E comendo. E dormindo. Fudendo. Beleza? O problema é que... Assim, aí, vamos ver. Um amigo meu já leu todos os livros. Aí eu cheguei pra ele e falei... Então, cara, onde você tá? Os dragões já estão... fudendo tudo, já estão botando fogo no universo inteiro e tal, e aquele meteoro que já caiu em Westeros, como é que tá? Não aconteceu nada ainda. O pessoal tá brigando ainda, tá discutindo. Então, eu comecei o terceiro porra. Agora, pelo que eu percebi no terceiro livro, a Dani ainda não chega na porra de Westeros. Não vai chegar nunca, velho, esse cara vai morrer, ele vai morrer, ele não vai deixar o último livro, e vai ficar todo mundo em paz, cara. Ele tá velho, nada. Hein? É perigoso porque ele é velho. Mas uma coisa, o segundo livro, eu tava comentando no Twitter, que de 1000 páginas ele me entregou 300, eu queria o resto em dinheiro. Porque ele serve muito pra apresentar, pra expandir um pouco o universo. Você conhece novos lugares, você conhece novos personagens, e como tem personagem pra caralho, tem lugar pra caralho, é bom que ele faça isso um pouco lentamente pra que você não se perca tanto. Sabe o que acontece? Só que ele faz lento demais. Esse autor, ele é historiador. Então, cara, pra mim, o que eu acho que ele tá fazendo é escrevendo a história de um mundo na velocidade em que a história de verdade acontece. Que é devagar, entendeu? Não, mas sabe o que eu falei? Um fato por dia. Não, foi o que eu falei. Por exemplo, o Tolkien também era um escritor que queria mais preencher um fetiche dele, né, por história, do que escrever uma narrativa em si. Mas pelo menos ele escreveu um livro bem mais curto. Mas é que tá, a diferença do Tolkien é que o Tolkien fez isso até a primeira revisão. Porque até aquela parte, até aquela parte que eles saem da floresta do Tom Bombadil, ele parou quando ele escreveu isso, o Tolkien, certo? Depois que ele foi escrever de novo, vários anos depois. Já virou outra coisa. O editor chegou pra ele e falou assim, é o seguinte, essa parte aqui dá sono, vamos pegar? Aí ele, ó, mas não mexe no que eu já fiz. Aí o cara, não, tudo bem, pode continuar. E se você for ver, daí pra frente o livro engata. O segundo e o terceiro livro, eles têm um ritmo completamente diferente. Mas então, Game of Thrones é legal que pelo menos ele tá desenvolvendo o dia a dia das pessoas, as intrigas. Dia a dia mesmo. É, as intrigas políticas. Hora a hora, né? Não é dia a dia, minuto a minuto. Mas pelo menos ele tá desenvolvendo isso e não a cerca viva, os campos de milho. Mas ele não faz, o Tolkien não faz isso depois, cara. Ai, não, na primeira parte que eu tô falando. Na primeira parte que eu tô falando, você vai julgar 10% dos três livros. Não, juntos, não, peraí, calma. Eu tô fazendo exatamente o que você fez, eu tô comprando a primeira parte com toda a obra do Martin. Só que eu ia dizer? Eu acho que o Martin tá muito mais preocupado em criar um universo dele extremamente completo, com o dia a dia das pessoas, com religião muito bem definida, com política muito bem definida, do que em contar uma história. Foi o que eu já falei da outra vez. O principal problema dele é que ele é um roteirista frustrado que não conseguia botar pra frente os projetos dele por limite de tempo e de orçamento. Então agora que ele descobriu que esses livros, e que no livro ele pode escrever o que ele quiser, com o tamanho que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele enlouqueceu. E que algum maluco deixou ele fazer isso, né? Que as pessoas... Eu acho que se quanto tiver no livro, não importa. Ele pode escrever do tamanho que ele quiser. As pessoas agora vão ler o que quer que seja que ele escreva. Não, então, e eu acho interessante ele estar preocupado com essas coisas e tudo mais. Só que no segundo livro ele exagera e fica um porre. Dizem que muda, né? Então, eu comecei a ler o terceiro agora. E eu vou dizer que as 40 primeiras páginas do terceiro livro são melhores do que qualquer coisa do segundo. Não que eu tô dizendo que é a melhor coisa que eu já li, que é bom, que enfim. Não. É mediana, é o mesmo nível do primeiro, vamos dizer assim. Só que, enfim, agora ele é bom o suficiente pra que pelo menos eu queira continuar lendo. E isso já é um mérito. Eu acho que a HBO podia apressar um pouco as coisas e começar a adaptar. Mas ela tá apressando. Porque pelo que me disseram, o quarto episódio já é metade do livro já. Então, meu irmão falou que uma coisa que acontece no final do segundo livro já aconteceu, eu não sei que coisa é essa. É, então, ela pegou algumas coisas do meio pro fim e já tá inserindo desde agora. As coisas pequenas, mas já tá inserindo desde agora. Mas, enfim, a não ser que elas contem coisas do terceiro livro, não vai acontecer nada. Olha só, no livro rola alguma batalha? Rola, no final. Ele escreve batalhas? Não. No final rola uma batalha bem intensa. Então eu fico na dúvida se a série não tem batalha mais por coisa de orçamento mesmo, ou se não tem mesmo batalha nenhuma. O livro tem pouquíssimas batalhas. Você vê as batalhas somente pelo ponto de vista de quem tá longe delas, e é tipo de futebol, sabe? Você fica sabendo quem ganhou, e é isso. Ou então, quando você vê alguém que tá na batalha, você vê a batalha pelos olhos daquela pessoa. Ou seja, é uma confusão do caralho, você tá entendendo porra nenhuma, ela leva uma porrada na cabeça e desmaia, e aí depois que ela acorda, você descobre quem ganhou. Aquela batalha assim, do Tyrion, né? Que o Tyrion descreve, aí o Tyrion toma uma paulada e descreve o Tyrion acordando 2 dias depois, né? Pois é. Eu acho assim, por exemplo, na série agora, o livro é todo assim, eu imagino que ele vai continuar sendo e eu espero que ele continue sendo. Porque no primeiro livro, quando ele resolveu se dar o trabalho de descrever exatamente o que estava acontecendo na guerra, foram as 50 páginas mais chatas que eu já li na minha vida. Era um porre. Então, pelo amor de Deus, continua não contando as suas batalhas e continua... Olha, eu não me importo. Eu não me importo que o Jogo dos Tronos seja um jogo intelectual, cerebral, mais do que físico. Não me importo. É até mais legal. É conspirações desse mundo medieval, é até mais legal que batalha. Livros de batalha já tem bastante. Mas desde que role alguma conspiração, porque até agora as pessoas só estão realmente levando água pra tomar banho, cagando e andando pra sempre, entendeu? Aí, o que acontece assim, na série agora, no momento, eu tô curtindo a parte toda do Tyrion, porque ele é bom, blá blá blá, só que mesmo ele vai começar a cansar se as coisas que ele faz não começarem a resultar em alguma coisa, uh-huh. entendeu? Porque ele faz esses mind games com todo mundo, mas alguma coisa começa a acontecer, porque basicamente todo episódio tem, vamos ver as aventuras de hoje do Tyrion, o que, que ele vai fazer de mind game hoje? E meio que isso não tem um follow-up, entendeu? É, tipo até assim, agora não teve. Não dá resultado nenhum, né? Ele fica falando, fica tentando se defender e não dá resultado nenhum. É, tipo assim, é legal, é, mas começou, já estamos na metade da temporada, vamos começar a dar algum follow-up nisso? É, então, aí, agora, aí... a parte do Jon Snow lá não serve pra nada. Vai continuar sem servir? Não acontece nada, é absurdo. A parte da Daenerys é bom por causa dela, porque ela é linda e maravilhosa, mas, eu torço pra ela, mas... É, não sei na série, mas pelo menos no livro, a Dany é o que menos tem no segundo. Tem tipo, tem 20 capítulos de todos e tem 5 da Dany. É, porque eu acho que o terceiro é mais dela do que de qualquer outro, eu acho. É, o terceiro eu ainda não capítulo dela, então não sei quanto dela que tem lá. Então, mas aí deixa eu falar, o único problema disso, o único risco que eu vejo disso é, a HBO tá fazendo uma série relativamente fiel ao livro, né, porque tem várias, algumas coisas que mudam, ordens cronológicas e tudo mais. O problema disso é você deixar a série chata e ela ser cancelada, porque a primeira já não foi tão bem. Se a segunda não for bem de novo, esquece. Pois é. Pode esquecer. Os caras já falaram que a segunda já tinha sido fechada enquanto estavam fazendo a primeira. Então, tipo assim, ela tava com imunidade, mais ou menos isso, né? Então, já tava garantido. Eu acho Dead, que ele... por exemplo, a segunda temporada de Walking Dead, todo mundo falou que o começo não morre. Na segunda parte, eles conseguiram dar um up. Talvez eles estejam fazendo isso, matando a parte. Mas aí, se você que leu o livro, você que leu a matéria-prima, você tá me dizendo que não tem o que tirar daí, que você queria que te pagassem pra ler o livro, então eu não tô entendendo da onde que eles vão tirar uma segunda parte emocionante. Então... Se eles tomarem a tal liberdade de como é que eles fazem com True Blood, podem fazer um Game of Thrones. Não, calma. Inspiração poética. Calma, eles já tomaram... Licença poética, isso, desculpa. Eles já tomaram algumas, mas bem pequenas. Só que eu vejo material que eles podem explorar, porque tem duas cenas de ação, vamos dizer assim, bem legais nesse livro, que eles podem dar uma explorada maior nelas e mostrar mais. Outra coisa que pode acontecer é o seguinte: o começo do terceiro livro, ele se passa ao mesmo tempo que o final do segundo. Eles podem enfiar. Então esse começo eles já podem trazer pra essa temporada. Mas o público, que a gente sempre fala isso, o público que assiste, a maior parte da audiência não são os geeks, não são os nerds, não são os fãs dos livros. A maior porcentagem do público é o público geral. Se até o sexto, sétimo episódio o negócio ficar boring total, esquece, vai ser muito difícil. Ainda assim, a HBO tem culhão pra isso, quem sabe? Eles têm uma chada ali, eles têm alguma coisa. Eu tenho material, tem como explorar, eu tô pensando aqui em formas de... Porque a série insere dois tipos de coisas. Ela insere cenas extras de personagens que vão ficar importantes depois, apesar de no livro ainda não serem importantes naquela época. E ela insere cenas envolvendo personagens que não são os personagens narradores do livro. E nessas cenas que não são os personagens narradores do livro, eles podem explorar melhor as cenas de ação. Então, enfim, tem uma grande batalha em King's Landing no final do livro, e essa grande batalha em King's Landing pode durar 3 episódios e pode ser extremamente bombástico, fazer todo o grande público ficar louco na série. E tem uma outra também, uma revolta legal, eu gosto bastante, inclusive é a minha parte preferida do livro, que já deve dar pra acontecer a qualquer momento. E tem uma coisa que eu gosto. Eu acho muito. Assim. O final do terceiro episódio, sabe quando a moça lá pare a sombra? Essa cena é hilária, hilária. Meu irmão falou que a cena é bem mais gore, né? Então, a cena da sombra no livro é mais gore porque é um passo de verdade, né? Então ele mostra um pouquinho mais sangue e tal, mas eu acho muito engraçada, porque na série ela foi um pouco mais lenta e tal. No livro ela é muito rápida, ela tem tipo uma página e meia, duas páginas. É assim, e aí, Deixa eu descrever a cena, que é muito engraçada. A moça deita no chão, ela tá grávida, ela deita no chão, ela abre as pernas, aí sai uma sombra de dentro dela, ela para uma sombra e a sombra sai rapidinha, como se ela estivesse disparando um míssil, sabe? É tipo, pshum, brum, sai uma sombra. Inclusive na série, ele tem essa cena pra outra morte, né? Que no livro é pra uma outra morte. Ah, é? Não é a mesma? Não é esse cara que morre pela sombra, não? Esse cara morre pela sombra, só que quando ele morre você não sabe exatamente o que matou ele. Aí depois, mais pra frente, morre um outro cara, e aí você vê que é pela sombra e você liga 2 mais 2 e vê que ele também morreu pela sombra. Apesar de... vai ter outra morte, então. Agora, você, o Darko, Darko que entende muito de feminismo e machismo e essas coisas, você acha que Game of Thrones é machista? Por quê? Eu vou explicar de onde tá saindo essa pergunta, rapidinho, deixa eu falar. Que, por exemplo, a gente sabe que tá retratando uma época, né, baseada numa época que existiu mesmo, em que realmente as mulheres nessa época não valiam nada, a gente sabe disso, né? Cenário medieval europeu. É, mas existe uma linha, né, que separa uma história retratando mulheres sendo, né, maltratadas, e eles realmente ficarem mostrando muito isso porque é legal de assistir, entendeu? Por exemplo, tem toda aquela sequência do Joffrey torturando aquelas duas prostitutas, que beleza, aquela cena, ela realmente serve pra mostrar a maldade do Joffrey, ou ela serve pra gente curtir as duas prostitutas peladas se batendo? Então, essa cena específica me irritou um pouquinho, porque primeiro, ela tem no livro, eu não lembro se o aftermath dela é citado em algum momento, se tipo, tiram falar, ah, delas prostituta no quarto dele e ele deu essa porrada nela. Não sei se isso é citado em algum momento, não lembro. Se é citado é bem en passant, assim. E eu não gosto dela porque o Joffrey já é um personagem escrotíssimo, né? Odiável. Você ainda pega ele e torna ele um vilão extremamente caricato, sabe? Não tem como você só pensar que é um menino mimado. Ele deixou de ser um menino mimado. Agora ele é oficialmente um psicopata. Ele é um psicopata e deve ser odiado como tal, sabe? Porque assim, tudo bem que é uma época em que tem muitas prostitutas, todos eles andam com prostitutas, mas precisa ficar mostrando toda hora isso, toda hora tem uma mulher pelada, tem uma mulher pelada que não vale nada, entendeu? Então, as prostitutas estão no livro, só que normalmente no livro elas são citadas em uma frase. Ah, eu entrei no quarto, ele tava com a prostituta saiu. Então, mas não, nesse tem que mostrar ela, com o peitinho pulando, ela mamando no cara e blá blá blá. Eu encontrei não sei quemzinho no cabaré, ele tava lá no meio das putas. Aí a série vai mostrar não sei quem comendo não sei quem olhando não sei quem comendo não sei quem sendo chupado. Quanto recebe uma chupada e tal. É, a série tá exagerando muito nisso. Realmente tá exagerando muito nos dois. Mas porque a nudez tem gente que só vê por causa disso. Pois é. É uma então, forma. É por isso que de repente só o fato de ter muito mais nudez feminina do que masculina, que a série realmente é um pouco machista, né? Não? É, sim. Mas, enfim, a série é... Eu acho que a série curte o fetiche de ver a mulher sendo maltratada. Eu acho isso. Eu também acho. Eu não acho que a série... Porque uma coisa é mostrar o contexto feminino da época, pra gente poder... Né? Nossa, que absurdo. E outra coisa é ficar mostrando pra gente poder se alimentar do fetiche disso, entendeu? Sim. Mas, enfim, é como o Johan falou, ele faz isso pra vender. Sexo e violência pra vender. Claro. Livro, eu acho engraçado quando as pessoas falam de Game of Thrones, falando de, muito sangue, muito sexo, não sei o quê. O livro quase não tem isso. Quando ele cita rapidamente, sabe? Ele não força tanto quanto a série. É a mesma crítica que eu tenho ao Walking Dead, sabe? Walking Dead, ele mostra a parte dramática de você estar num apocalipse zumbi, mas a série transforma isso num grande melodrama mexicano. Total. Às vezes atrapalha o desenvolvimento. O Game of Thrones tá fazendo a mesma coisa, ele mostra ali um mundo de fantasia, só que ele tenta, ele mostra essa parte da a parte do sexo, da prostituição, do incesto, blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Mas ele faz isso de uma forma bem leve, bem rápida até. Ele não só fica metendo na tua cara o tempo todo. Mas quanto... Oi? Eu conheço casos de pessoas, de ver pessoas falando que só assistem por causa disso. Pois é, sim. E eu acho que a HBO se sentindo ameaçada. É manuel pra molecada isso daí, cara. A HBO se sentindo ameaçada por uma baixa audiência na primeira temporada, e ela pegando isso, talvez se, por exemplo, o episódio em que a Daenerys apareceu pelada foi o que teve a maior audiência, e eles quiseram usar isso de novo, talvez, né? Eu acho. Pode ser que eles estejam usando isso nesse sentido. Agora, quanto a feminismo, etc., eu tava prestando atenção em uma coisa que tava me incomodando um pouco. No livro. Eu vou só citar que as mães desse livro são muito irritantes. Toda mulher que tem filhos, imediatamente ela vira uma leoa maluca que faz tudo pelos filhos. A Catelyn é assim, a Cersei é assim. Enfim, se você é uma mãe, se você tem filhos, você vai matar, roubar e estuprar pelos seus filhos. E eu acho isso meio chato, sabe? Mas é o padrão comum da mãe, né? É um padrão muito social, sim. Padrão mas social. Que não é necessariamente verdade, principalmente quando você tem um personagem tipo a Cersei, sabe? A Cersei não precisava disso. Eu acho que esse autor... De uma forma tão burra. Esse autor é meio velho, né, cara? Então ele tem umas noções meio... A Brienne, por exemplo, a mulher guerreira lá, sabe? Ela serve de uns pontos interessantes de vez em quando e tal. Mas Então, ele tem personagens femininos fortes, você tem a Arya, né, que é inclusive uma das mais interessantes, mais legais e tal. Sim, eu fico muito triste que no segundo livro, os capítulos mais chatos pra mim são da Arya. Os capítulos da Arya do segundo livro pra mim são porre. Já acho ela chata. Não, da série, os mais interessantes que acontecem é o núcleo dela, né, não? Então, mais ou menos, é porque a série tá correndo pra caramba com o núcleo dela. Pra caramba. Uhum. Tipo, no livro, ela vai pra prisão, e aí ele explica qual é a rotina da prisão. E aí no livro ela mata várias pessoas, na série ela não mata ninguém. Eles estão construindo uma outra personagem, né? Mais ou menos. Diz que no livro, naquele cerco do aquele cerco que eles capturam ela e o filho do Robert lá. Crazy Skins. É, ela mata umas 8 pessoas gritando Winterfell. Ah, sim, isso ela faz. Na mas série ela não mata ninguém. Mas não a série ninguém, já mostrou ela matando um moleque. Isso, mas pra audiência se apegar a ela, porque se mostrar uma criança matando gente, a audiência não vai. A psicopata vai ser o Joffrey, né? Exatamente. É, e ela é meio psicopatinha. Certeza. Mas... Bom, assim, você já tem algum spoiler futuro? Vocês sabem quanto tempo demora pra alguém assumir esse trono, pra alguma coisa acontecer? Peraí, calma, eu não terminei. O que eu ia falar dela de Hall, que no livro, enquanto ela tá presa, o livro descreve como é a rotina da prisão, qual é o guarda que é mais bonzinho, qual é o guarda que é mais malvado, qual é o guarda que faz isso, que faz aquilo, como são as sessões de tortura uma por uma, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É um porre. E aquele cara fala na terceira pessoa no livro também? Aquele cara, o que apareceu no quinto episódio? Eu não vi ainda. Quem que é? Ah, você não viu? O cara que oferece 3 vidas pra ela. Fala assim. Eu gosto muito dele. Legal. Gosto muito do pessoal de... Qual o nome do... Qual o nome do país? Da muralha? Não, ele não é da muralha. Não, o país do que o cara que treinou ela na espada também é. Bravos. Bravos. Eu queria uma parte do livro em Bravos. Espero que a Dani passe por lá. Antes eu tô de um jeito que eu realmente não consigo ver Game of Thrones sozinho. Eu tenho que estar com meu irmão do lado e perguntar, esse aí é quem mesmo? Esse aí é quem mesmo? Porque realmente, alguns deles são fisicamente muito parecidos, né? Uhum. Então, eu demoro um pouco, por exemplo, a distinguir entre o Robb Stark, o Jon Snow e aquele outro que é o... Ai, meu Deus, qual é o nome dele? Greyjoy. Ou o Theon Greyjoy. Uhum. Inclusive, eu vi toda uma cena do Greyjoy no episódio achando que ele fosse o Robb. Aí eu tava entendendo tudo errado. Depois, não, caralho, esse é o de Greyjoy. Eu tive que voltar pra ver de novo. Eu não sei se é porque eu li o livro, mas eu não tenho tanta dificuldade assim, não. Eu não li o livro, eu não tenho essa dificuldade, não. Não, a série um terço dos personagens, cara. Eu tenho um certo déficit de atenção, sim, ok? Eu me perco fácil. Mas, pra pessoas que se perdem fácil, como eu, é uma série um pouco confusa, entendeu? Uhum. Uhum. Não, isso é. Mas eu já consegui aprender os nomes de cada um e consigo identificar eles numa cena. No livro eu me perco quando ele acha... Ah, eu sei quem é o Tyrion, com certeza. No livro eu me perco quando ele acha que eu me importo com aquele personagem que ele colocou num capítulo durante 2 páginas. Tipo, 2 livros depois ele fala, então não sei quemzinho, não sei o que, caralho, quem é esse cara? Eu tenho que ir lá no Wikipedia pra eu lembrar quem que é ele. Mas são uns personagens bem pequenos, mas ele sempre cita, todo mundo tem nome, né? Todo mundo tem nome e é a historiazinha básica. Eu sei que eu adorei o tweet que a Dri colocou esses dias dizendo que a vida é curta e ela vai deixar Game of Thrones, e essa é exatamente a minha opinião. A vida é muito curta, tem muitos livros, entendeu? Pra gente ler, vamos ver só a série mesmo, tá bom. Eu tava pensando muito isso no segundo livro, agora que eu comecei a ler o terceiro, eu comecei a dar uma animadinha. Não, Deus abençoe a HBO e essa iniciativa, porque se não fosse a HBO, acho que eu nunca ia conhecer essa história, porque eu não vou parar pra ler esse livro. O primeiro livro, assim, é questão de você começar mesmo. Depois que você começa, você consegue terminar. Agora, se o segundo for chato... O terceiro tá sendo bem assim. Eu acho que o que eu recomendo pro pessoal é o seguinte, lê o primeiro livro, aí vê a segunda temporada da série, e lê o terceiro livro. E sei lá, vendo na Wikipedia se você perdeu alguma coisa. Porque realmente o segundo livro é bem... Acho que agora a TNT vai produzir uma resposta aí pra Game of Thrones, né? Ah, é? O que vai ser? Ouvi falar. Tem uma série de livros aí, medieval, que você tá falando bastante, que eu não lembro agora qual o nome. Então, não sei, diz que é uma outra série de fantasia que eles compraram, eu não sei direito do que se trata, não. Se pá é essa que eu tô falando, é uma que o pessoal tem comentado bastante aí, de um maluco... Não, tem uma nova que apareceu agora que esse Martin recomendou. Tem um maluco que tem um sobrenome com muito I e muito G, que escreve essa série que eu tô falando, é tipo Yggdrasil. Negócio assim. Yggdrasil? Não é o nome da série, é o nome do cara que escreve. Tem vários I's e vários G's no nome dele. Eu não lembro qual é o nome da série, enfim. Vários G's é difícil. E é uma série sobre matar pessoas. Não é sobre matar pessoas, não. O título é... Não, tem uma nova série de fantasia medieval aí saindo. Tem uma nova série de fantasia medieval aí sendo publicada, que esse George Martin aí apareceu dizendo, leia que eu gosto disso, entendeu? Peraí, que o que eu falei foi muito confuso. O livro que eu tô dizendo é tipo Kingslayer, sabe? É tipo o matador de alguma coisa. O matador de filhos, pai, sei lá. Um troço assim. Não sei qual é, mas entendo o que você quer dizer. Aí o George Martin fez com esse livro a mesma coisa que a Stephanie Meyer faz com, sei lá, Sussurros. Sim. Ela escreve dizendo assim, ah, o fulano, o personagem desse livro é tão apaixonante quanto o Edward. Se não fosse o Edward, eu casaria com ele. Isso. As meninas, ah, eu posso trair o Edward com ele porque a Stephanie deixou. Deixou. Aí os fãs de Game of Thrones, que são tão chatos quanto de Twilight, é a mesma coisa, sentem isso, entendeu? Ah, eu posso curtir esse livro de fantasia medieval porque o Martin deixou. Isso. Chega desse range de 10 horas, vamos pro seja lá o que vai vir agora, porque eu não sei. Só Deus sabe. Isso. Tchau, tchau, tchau, tchau. Então, a gente fez o preview, né, com tudo que tinha saído, mas dois animes em especial só iam sair duas... Na verdade, quando a gente gravou, iam sair, sei lá, um mês depois, mas quando o programa saiu, tava pra sair já. Mas enfim, a gente não comentou, porque quando a gente gravou ainda tava muito longe, e se a gente fosse esperar, já ia estar, tipo, na metade da temporada, aí não ia valer a pena. E são Ryoka e o anime do AKB. AKB, como é que eu pronuncio isso, cara? AKB 0048. É isso? É, eu acho que é. É 00? É. Ah, elas falam 00. É 00. Ah, acho que elas falam mesmo. AKB 0048. Uhum. E aí, ó, quer falar de qual dos dois primeiro? Ah, quer falar de AKB? Vamos começar pelo AKB, né? O que você achou daquilo? É, foi bem surpreendente, né? Não, nem imaginava que... Assim, quando eu vi isso no lançamento ali do AKB48, eu imaginei alguma coisa assim, tipo, garotinhas, sei lá, dia a dia delas, ou tipo, como se fosse um Idol Master com as AKB. Uhum. Eu imaginei alguma coisa desse tipo. É o mais óbvio, né, o que vem à cabeça de cara, já que você tem Idol Master como referência. Só que eu esqueci de lembrar quem é o público-alvo dessas garotas, né? Com quem que elas falam? Elas falam também com as garotas, mas o público-alvo que começou, que deixou elas famosas são os otakus, né? Pois é. E não que os otakus não fossem gostar de outro Idol Master, como eles adoraram o Idol Master, os otakus japoneses, pelo menos. Mas aí veio uma coisa muito louca, né? O AKB no futuro distante, sei lá, pós-apocalíptico, alguma coisa assim, né? É, um troço assim, onde as idols foram proibidas, né? Não idols, mas entretenimento em geral foi proibido, e parece que isso é comum no universo, né? Tem vários planetas por aí que sofreram essa mesma imposição. E aí você tem os shows de guerrilha. As AKB são um grupo guerrilheiro que vai nesses planetas promover shows legais, basicamente. Uhum. E aí começa com uma coisa muito séria, né? Umas ruas escuras e com massinhas chuvosas e uns soldados armados. E aí você, gente, que porra desse anime é essa? E aparece umas criancinhas coloridas e vê o primeiro show da AKB. As meninas, as criancinhas, as protagonistas, não são dubladas por nenhuma AKB, né? Ou são? Eu não sei, cara. Eu acho que não. Olha, o que eu tô vendo aqui é que elas são, sim, dubladas. Por AKBs? É... Eu acho. Bom, não sei aqui. Agora eu tô meio em dúvida. Pera aí, vamos ver na NN. Idol Sci-Fi. Parece que é meio mix assim, né? Mas não, acho que não. Parece que tem dubladoras dublando AKBs que existem no mundo real. Então, é porque parece que o negócio é meio que elas herdam, né, o cargo, né? Herdam um nome, né? Ah, é? Então, tipo, é um nome. Lembra que ela fala isso? Qual o nome que você vai escolher? É que eu tô vendo aqui que, tipo, essa Tomotin existe, Mayuyu existe, são dubladas por outras pessoas. Ah, Mayuyu existe, só que eu acho que ela. Eu lembro da Mayuyu. É bom, ela é bonita, cara. A Tomotin também, e o Kirin, eu acho que eu lembro dessa também. Então, eu não conheço muito os AKBs, mas. É. Eu sei que tem uma parte das algumas meninas da AKB estão envolvidas. Eu acho que elas dublam sim as personagens principais. As que eu vi das principais, elas são todas dubladas por AKBs. É. É curioso. Mas enfim. Você tá dizendo o quê? As menininhas, as criancinhas. Então. Tá que aquela que é filha do cara que é o ministro do anti-entretenimento, ela é do AKB. Então as principais são dubladas assim por AKB. Ah, verdade, eu achei aqui, ó, umas fotos das principais e a foto das AKBs que dubla cada uma delas, realmente. Então, e foi isso que eu te falei, né? Agora realmente foi reforçada a minha teoria, que eu achei o anime bem modeladinho. É, tem umas partes que são meio estranhas. As garotas, tem algumas, eu não lembro exatamente quais, mas tem algumas que são, assim, dolorosas, sabe? Nossa. Uhum. E... mas é bem voltado pro público que são os fãs, né? Sim, né? Não são dubladoras profissionais, logo, algumas são melhores nisso, talvez por terem treinado mais, por talvez já terem dublado alguma coisa. Em Digimon Cross Wars, aquela princesa gata é dublada por AKB também. Uhum. É, enfim, por qualquer motivo, mas era de se esperar que, enfim, não fosse um trabalho profissional de dubladoras que dublam há 10 anos. Uhum. Então, não é nada muito assustador. É engraçado, é meio esquizofrênico, né? Porque as garotas fazem outras personagens. Uhum. Tipo, aqui, eu tô vendo aqui, ó. A Haruki Shida dubla uma personagem chamada Kanata Shinonome. Ao contrário, a Kanata Shinonome dubla uma personagem chamada Haruki Shida. Só que, pelo visto, tem uma AKB de verdade que já é AKB que herdou o nome da Kanata Shinonome, certo? Sei lá, é muito louco. É bem esquizofrênico o negócio. Mas enfim, o anime é uma loucura do caralho. Tem umas bombas, as balas anti-idol. Concertos de guerrilha. Revolução musical, leis anti-entretenimento, porque o entretenimento atrasa o desenvolvimento humano. Sim. Se você for pensar em termos de tempo, né? De quanto tempo as pessoas gastam com entretenimento, quanto que elas gastam trabalhando, isso não deixa de ser verdade, né? Eu não acho isso muito válido, né? Porque, enfim, se o cara não parar pra dançar pra consumir entretenimento, ele provavelmente não vai ficar sapeando e sim olhando pra tela ou enrolando. Eu não disse que. Eu não disse que isso funcionaria, eu só disse que isso é verdade. Assim, se gasta muito mais tempo com entretenimento do que com trabalho, né? Mas ainda assim. Se eu for contabilizar minhas horas por dia, eu acho que eu gasto. Mas, né, eu não tô necessariamente trabalhando, realmente. Eu tô fazendo coisas ao invés de trabalhar, mesmo que eu esteja no trabalho. Enfim. E não tem muito o que dizer, né? É um troço pra fãs de AKB, você não consegue entender quem é quem sem conhecer, então são só garotas que querem se tornar AKB, com uma dublagem fraquinha e uma trama esquizofrênica. Isso pra quem não mas mas assim, é bem animado, é bonitinho o character design. A animação é bonita, o design é bonitinho, cada uma tem um design muito bem distinto da outra, tem muitos cabelos coloridos e penteados malucos. Não é nem malucos os penteados, né? São bonitinhos todos eles, mas são bem variados. Tipo, uma coisa meio Precure, assim, né? Sim, tem. Aqueles penteados que parecem uns doces, né? Sim, bem isso mesmo. E eu acho bonitinho, eu tô vendo aqui, ó, o character design no blog que eu achei as dubladoras, tem todos os character designs. E são todos muito bonitinhos, realmente. Eu compraria várias figures delas, mas o anime eu acho que não continuo assistindo, não. Eu vi que saiu outro pra baixar, eu vou assistir de novo só pra ver qual é que é. Pra onde que tu vai, né? Que porra é essa? Mas enfim. Mas é animado pelo State Light, aquele mesmo que dublou Moretsu Pirates. Que fez, o mesmo estúdio que produziu Moretsu Pirates. Tá fazendo, né, Moretsu Pirates ainda tá passando, né? É, tá passando ainda. Tá bom, tá. Teve um beijo lésbico do Moretsu Pirates, né? Ó. Duas personagens, assim, uma vai resgatar a outra, uma meio tomboy, e quando ela vai resgatar a outra, ela se dá um pega, assim, na frente de todas as outras meninas, aí fica todo mundo, ó, que isso? Que legal. Mas Moretsu Pirates tá bem legal, bem interessante. É, eu devo pegar pra assistir aí qualquer dia desses daí. É que ele é mais longo, né? Ele é mais difícil. Sim. Mas, enfim, o outro é Ryoka. Ah, live não está aqui, mas mandou avisar que ele não gostou. É Kyoane, né, cara? Kyoane é Kyoane, né? Antes de eu falar sobre o Live e ele não ter gostado, o Live anda bem amargo, como eu falei, né? Eu acho que é a distância, falta um darco na vida dele. Ou sei lá, ele tá finalmente desistindo da vida, né? Vai virar um hater profissional e... Eu acho que é isso, acho que falta um darco na vida dele. Acho que tá faltando um pouco mais de... Sabe, ele sentir que ele tem um companheiro, que ele não precisa... Que não tá todo mundo contra ele. É, porque foi uma raiva daquela... Raiva dos Vingadores, raiva de tudo, né? Mas diz aí, o que ele falou? Por que ele não gostou? Não, ele falou que o primeiro episódio não disse a que veio. Tipo, ele não conseguiu entender nada sobre o anime no primeiro episódio. Mas eu não consegui entender, porque a gente que sempre fala aqui que anime não costuma dizer o que veio nos primeiros, sabe, nos três primeiros episódios. Inclusive, eu usei esse argumento pra falar com ele. Eu falei, meu, ele sempre endossa esse argumento, né? Aí ele falou, não, mas não disse absolutamente nada e não sei o que lá. Eu falei, não, meu, eu acho que, ainda mais que provavelmente vai ser longo. Provavelmente não, tenho quase certeza que ele vai ter 26 episódios. Não, e digo outra coisa, pelo contrário, eu acho que ele definiu muito bem sobre o que ele é. Eu também achei, perfeitamente. O personagem principal já disse ao que veio, eu falei pra ele que eu achei que tinha. Que já tinha dito sim sobre o que seria. Olha, eu não vou dizer que o personagem principal já falou, já veio, já inseriu o mistério, já fez tudo isso. Pois é, eu não vou dizer que é exatamente isso, mas a impressão que me deu é que são, sei lá, dois sketches por episódio, ou talvez os próximos episódios sejam um só por episódio, mas de pequenos mistérios, interessantíssimos, inclusive. Eu achei aquele mistério da porta muito mais interessante do que qualquer um que eu assisti em... Gossick, porque enfim, eu realmente não sabia, sabe? Você realmente fica sem saber por que aquilo aconteceu. Eu acho legal, seria mistérios triviais, sabe? Você não tem um grande grupo de detetives, não morreu ninguém, não aconteceu nada de muito sério. É só isso. Um exemplo pra quem não assistiu. E no primeiro episódio, ele vai pro clube, né? Ele vai entrar nesse clube. O clube é de quê mesmo? É de literatura, alguma literatura coisa clássica, assim. Não é? É, que a irmã dele manda uma carta pra ele e aí fala pra ele, ó, vai e entra no clube de literatura clássica. Que ele tá pra fechar, né? Eu preciso isso, que ela participava. E ela falou assim, ah, não deixa essa minha memória do colégio morrer. É só você participar, só precisa de um participante porque não tem ninguém. Se você participar, ele vai continuar vivo. Uhum. Aí ele, tá bom, já que isso não vai me dar trabalho. Porque o negócio do moleque é o seguinte, ele sempre quer fazer tudo gastando o mínimo de energia possível. Isso é uma das coisas muito importantes também, né? Sim. Ele sempre fala isso, como é que eu vou chegar lá? Ah, por aqui vai dar menos trabalho, por ali, entendeu? Se aqui eu vou encontrar, aqui o caminho é mais curto, mas eu vou encontrar alguém que vai querer conversar comigo, aqui vai, eu vou gastar mais energia, então melhor eu pegar o caminho mais longo. Então você vê que o moleque tem um processo lógico, analítico assim, da situação, e é mais ou menos isso, é ele usando isso pra resolver alguns mistériozinhos, pra resolver alguns probleminhas, entendeu? E ele usa isso no relacionamento também. O segundo sketch desse primeiro episódio me deixa uma pequena dúvida, que é o seguinte, ele chega lá no clube e tem essa outra garota já pra entrar no clube, e essa garota, ela é meio louca, sabe? Quando tem qualquer mistério, qualquer dúvida, assim, ela fica aficionada por aquilo, louca por aquilo, e ela quer descobrir aquilo de qualquer jeito. Uhum. Que no caso do primeiro episódio, ele entra na sala, destranca a porta, entra na sala, aí estão conversando, e em algum momento ele comenta, mas tá a sua chave. Ela, não tava com a chave. Aí ele, e como você tava aqui dentro se a porta tava trancada? Aí ela, não, quando eu entrei a porta não estava trancada. E isso foi um gap tipo de 5 minutos entre um e o outro entrar. E aí eles começam uma investigação pra saber por que a porta tava trancada quando ela entrou e tava trancada quando ele entrou, porque ela tava trancada lá dentro. O segundo episódio tem um mistériozinho muito mais interessante, assim, que é um livro que todo dia ele é alugado por uma menina diferente e ele é devolvido no mesmo dia, no mesmo horário, entendeu? Aí eles ficam pensando, tentando descobrir por que que esse livro tá assim, por que que quem eles estão fazendo com esse livro, né? Uhum. Aí é mó legal o método que eles usam pra isso, como é que eles fazem tudo. Aí você vê que o garoto tem um negócio de especial e tal. E aí você vê que tem um mistério com a menina também. A menina tem algum propósito de estar ali naquele clube, é. Então, aí ele começa a endossar esses mistériozinhos porque ele meio que se apaixona por ela, né? Ele se apaixona por ela, aquelas visões malucas que ele tem. Pô, mas que ela é o personagem mais moe ever que o Annie já fez, né, cara? Sim. Ela consegue ser mais fofa que todas as meninas do K-On! Juntas. Sim, é absurdo. Nossa, aqueles olhos dela, tipo, ela olhando pra você, você já... você nem existe, mas eu te amo. Inclusive, o traço é muito K-On!, né? E é interessante ver meninos com traço K-On!. É. E assim, né? Animação fenomenal. Não precisa nem falar, né? Não precisa nem dizer, né? Enfim, eu gostei muito da trama, gostei muito da ideia de mistérios triviais do colégio que eles estão resolvendo. Às vezes ele planta mistérios pra ela, porque, enfim, tem um mistério acontecendo muito longe, ele tá com preguiça de ir até lá, e aí ele planta pequenos mistérios aqui pra ela ter com que ocupar a mente e esquecer o outro mistério. Então eu imagino que mais pra frente a gente vai ter outros mistérios também plantados por ele, não só mistérios do próprio colégio. E, enfim, achei muito legal, achei muito bonitinho, sabe? Muito interessante essa coisa de serem mistériozinhos bobos, mas que de fato é aquilo que a gente comentou em Gossick, né? Não, sempre que a gente tem um anime de investigação, a gente tem a impressão que a resolução do mistério é muito óbvia ou muito boba. E nesse caso são resoluções simples, mas são resoluções muito bem boladinhas e que te deixam sem saber qual é a resolução, sabe? Qual é o mistério. Eu acho antes. É, eu acho que o grande mistério desse anime vai ser, na verdade, vão ser, na verdade, os personagens, entendeu? Então, sim, porque você vai ter esse já tem esse mistério do moleque. Isso no segundo episódio ainda fala um pouco mais. Aparece uma outra garota que estudou com ele. Então você vê que aconteceu algum negócio antes. É baseado em light novel, né? Isso, é uma light novel que, inclusive, é bem antiga, assim. Tem vários volumes, assim. Ela é publicada desde 2001. Então, aí eu imagino que talvez os finais das novels sejam, tipo, resolução de um mistério maior com o personagem. Tipo Haruhi, né? Tem cinco volumes. O Haruhi e as novels que não são de contos, eles são... No final sempre tem uma grande coisa e tal. Então, talvez seja, siga essa linha. E talvez até tenha umas novas só de contas que são mistérios soltos. Uhum. Eu, enfim, achei uma dinâmica muito gostosinha, cara. Muito divertida, com personagens muito legaizinhos também. E bonito pra caralho. Até uma sequência no primeiro episódio que ela, quando eles dois se encontram, que fica. Você lembra? Meio que envolve eles como se fosse uma sim, sim. Umas plantas, assim, uma luz, assim. Porque, como eu falei, é um traço de Keon, mas ele não é pé no chão que nem Keon, né? Que Keon é as coisas que acontecem são extremamente realistas. Não tem nada ali de fantástico. Esse Ryoka também não tem nada de fantástico, mas ele tem umas alucinações, umas visões que ele tem, que, enfim, pra expressar o sentimento dele, ele encontra a garota e o cabelo dela vira, fica plantas e envolve os dois, sabe, é muito bonito. Tem várias cenazinhas dessas, assim, de sabe, de metáforas, assim, com o que tá acontecendo, então... Parecido com o que a gente comentou de Tsuritama, né, só que menos esquizofrênico. É, menos e muito mais bem muito mais bonito. É, e muito mais óbvio também, menos esquizofrênico. Uhum. E é isso, né? Ryoka tá aí recomendado, AKB tá aí recomendado pra quem gosta das AKB ou pra quem tá afim. Talvez seja, pelo anime você não vai conseguir conhecer as garotas, então você vai ter que dar uma pesquisada pra saber quem é quem, e aí você assiste o anime enquanto você se envolve com as AKB. Eu faço isso muito lentamente, né? Hoje em dia eu posso dizer que eu conheço umas 3 ou 4, posso dizer até que eu tenho uma favorita, mas eu não lembro o nome dela, e eu sei que ela é bem famosa, não lembro o nome dela. Ah, eu não, meu AKB não me pegou. Eu não mergulhei no fandom, né? De vez em quando aparece um vídeo, aí eu perco uns 15 minutos no YouTube assistindo uns vídeos, conheço um ou outro, mas não vou dizer que eu conheço mais do que 5 garotas e não lembro o nome de absolutamente nenhuma. Eu só, como aqui, eu vi a lista, eu lembro o nome de algumas, mas se me perguntar, eu não sei. Sei que tem muito terminado com In, Minorin, Nenenin. Isso é coisa de otaku, né? De dar esse. Coisa de repetida. Nin, essa é isso, tipo de coisa. Enfim, vamos falar de Digimon? Apesar de não irmos falar de Digimon Adventures, que era a intenção original, né? Então, era a intenção original. Mas que um dia virar, né? E ainda é uma intenção, é porque eu tenho que rever o Digimon Adventure e primeiro eu queria acabar o Cross Wars 2, né? E enfim, ai, inferno na minha vida, né? Um monte de coisa pra assistir. Além das coisas semanais, eu quero botar Cross Wars 2 em dia. Vanguard, eu tô com mais da metade da temporada atrasado, tá enchendo. O problema agora tá sem achar essas coisas, né? Ainda bem que eu, tipo assim, eu já falei que eu baixei o Digimon original, né? Eu vou até te mandar, mas porque hoje em dia tá impossível. Eu baixei tudo no Mega Upload. Sim, inclusive manda logo, que quando terminar o Cross Wars 2, eu devo começar a assistir logo. E se assiste rápido, porque ele é curtinho e tudo, assim. E o Adventures é muito legal. Vale muito a pena assistir. Ele é curtinho? Não tem 50 episódios, não? Não, eu digo assim, os episódios são curtinhos, assim. É coisa de 18 minutos, sabe? Ah, é um pouquinho menor? É, eles são bem pequenininhos mesmo. É parece com Pokémon, os episódios de Pokémon também eram curtinhos assim. Mas enfim, eu terminei o Cross Wars 1 louco pra assistir o Adventure. Eu só não fui porque tinha o Cross Wars 2 e eu tava curioso. Uhum. Eu comecei a ver o Cross Wars 1 por causa do Adventure, né? Aí fiquei, assim, falei, puta, preciso assistir o Adventure. O meu caso foi bem curioso, né? Que eu tava com a minha sobrinha, tava querendo botar ela pra assistir umas coisas legais e comecei a ver Pokémon com ela gostou bastante, sem legenda mesmo, ela assistia. Uhum. E meio que deduzia, porque não era nenhuma trama muito complicada, né? O que precisava explicar, eu explicava pra ela. E aí eu pensei, Digimon. E saiu a notícia que ia sair o Cross Wars, né? Vamos ver isso aí, né? Eu lembro que eu vi o Frontier. Na época não gostei muito. Na época eu gostei do Frontier, mas eu era muito novo e eu tinha essa babaquice de não gostar de coisa nova, sabe? Dizer que o antigo é bom. Então eu não admitia muito que eu gostava do Frontier, não. Mas eu gostei bastante. Inclusive, se eu assistir hoje em dia, acho que eu vou gostar mais ainda. Porque sem essas babaquices, né? A gente tá aproveitando mais. O Frontier é muito bom. Pois é. Assim, não eu digo nem porque eu prefiro os mais antigos. Eu acho que em termos de trama e tudo mais, eu ainda prefiro o primeiro e o segundo. Eles são muito mais densos, assim, né? É que depois começou a fazer muito mais sucesso começou a fazer muito sucesso com as crianças e tudo, né? Começou a ficar bem... A marca ficou bem grande dentro do próprio Japão, né? Fora do Japão, o Pokémon ficou mais famoso, né? Uhum. Mas o Digimon dentro do Japão ficou tão famoso quanto o Pokémon. Então você tinha filmes todos os anos e tudo mais. Então, quando veio o Tamers e depois o Frontier, eles dois já eram um pouco menos densos, assim. Mas ainda assim, é sempre um nível a mais do que era o Pokémon, né? Tipo assim, se o Pokémon era muito pra criança, o Tamers e o Frontier ainda era pra criança um pouco mais velha, né? Você já tinha uma trama um pouco mais desenvolvida, mais elaborada. Sim, o pessoal gosta muito do Tamers porque ele é mais aventuresco, ele passa mais tempo no mundo real, ele tem um climinha de mistério, né? Conspiração e tal. Aí depois veio o Demon Savers, né? Que estragou tudo. O Savers, né? Você já assistiu alguma coisa do Savers, cara? Eu assisti alguns episódios, cara, só que, nossa senhora. Eu nunca encostei, mas eu nunca vi uma reação tão negativa pra nada assim, sabe? The Savers, acho que não existe uma pessoa. O traço é muito diferente, eu não sei qual que é o problema. Eu sei que eles envelheceram os personagens, né? São personagens mais velhos, com um traço estranho. Eu não vi uma pessoa aqui que elogiasse o Savers. Uhum. Aí voltou Agumon e. Eu nem encostei, nem cheguei perto, cara. Então, eu não sei se ele foi, sei lá, foi feito pra passar, foi feito pra ser vendido pros americanos, pra agradar, pra tentar combater um pouco, porque é um traço meio que traço de desenho, sabe, feito na Coreia, que passa nos Estados Unidos, sabe, sim, traço de Avatar, ele é bem parecido com esse tipo de traço. Avatar é mais bonito, né? Não, Avatar é muito mais bonito, mas digo assim, ele é mais bonito porque ele tem mais dinheiro investido, certo? Avatar é mais bonito, feito. Ben 10 é mais bonito, é mais um Crazy Spin demais. Sim, mas eu tô falando assim, o tipo de traço lembra, sabe, esse tipo de traço, que ele é meio usando cores muito primárias, ele é muito simples, a animação é bem simples, assim, tem poucos quadros, sabe? Então, uhum. E aí, só que foi um desastre, né? Tipo assim, foi nessa época que deu um breakzinho, né? Porque o Savers é de 2006. É, na verdade, depois do Frontier já deu uma paradinha aí, Jones. Porque tava saindo meio que um atrás do outro, né? É, tava saindo um atrás do outro. O Frontier é de 2002, né? É de 2002? Aí, 2002. Aí depois veio o Savers, que ele foi em 2006. Já realmente deu um tempinho. É, deu uma paradinha de 4 anos. Tava saindo meio que um por ano, quase, né? Então. É, e depois, mais 4 anos depois, veio o Cross Wars, né? O Cross Wars, que me animou bastante. Mas antes, uma defesa de Digimon aqui. É bom a gente comentar. Que eu acho que nunca comentei isso no GCast, né? Acho que eu só disse que o Digimon é muito injustiçado. E é, por quê? Até hoje em dia, eu vejo o Marmanjo, com barba na cara, virar e dizer que não gosta de Digimon porque é cópia de Pokémon, cara. E não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, cara. Digimon é um produto completamente diferente, com uma pegada completamente diferente. A única coisa que os dois têm em comum é que você tem humanos que têm companheiros que são bichinhos, monstrinhos. E só. E monstrinhos que mudam, né? Que evoluem. No caso de Digimon, um pouco diferente de Pokémon. E é isso. Não, o que dá pra dizer é o seguinte, eles fazem parte do mesmo gênero, né? Você ainda pode... É discutível, mas você ainda pode dizer que Digimon faz parte do gênero Pocket Monster, certo? É, se você dizer ainda que dá pra dizer. Existe, né? Se você inventar um gênero aí. Que meio que tem mais o quê? Tem mais o quê nesse negócio? Você vai dizer que o Yu-Gi-Oh! Entra aí, o Yu-Gi-Oh! Não entra aí. É um jogo de cartas. É, então, aí vira trade card game, né? Vira anime. Pois é, sabe? Bakugan é meio termo entre os dois. Beyblade é outra coisa completamente diferente. Você tá acabando botando todos esses animes de criança que envolvem competição na mesma coisa. Você não pode ter um gênero que tem só Pokémon Digimon e Monster Rancher. É, porque assim, na verdade o Digimon foi uma resposta da Bandai na época ao fenômeno que foi o Pokémon, né? Sim, sim. Não dá pra dizer que também não... Tipo assim, não tem nada a ver um com o outro. Agora, falar que eles têm relação sim. Agora, falar que é cópia não é. Sim, em relação àquilo, de que um era um produto, foi voltado pra criança, tinha monstrinhos, aí a Bandai, que é uma gigante japonesa, né? Uma gigante do entretenimento japonês, falou: não, beleza, nós vamos lançar o nosso produto também. Só que aí eles lançaram com uma pegada muito diferente. Digimon, ele tem muito daquela coisa que a gente fala sempre aqui de animes de criança que não subestimam a criança. Uhum. Então ele não vai ter tramas bobinhas e seguras. Pokémon tem muito isso, né? De tramas seguras. Tiramos filmes que tem o primeiro que o Ash morre e tal. As tramas do anime e da televisão são muito seguras. Você nunca espera que a equipe Rocket vai de fato roubar o Pikachu e fazer alguma maldade com ele. Ou que o Ash vai quase morrer em algum momento. Ou que, enfim, algo extremamente sério vai acontecer ali. Não, porque lembra que eu falei, quando eu assisti ano passado o Adventure de novo. O Adventures tem abuso infantil, o Adventures tem sequestro, o Adventures tem morte pra caraca. Eu lembro que uma coisa muito, que eu gostava muito. Muita gente, muito bicho morre. Eu acho que não morre nenhuma criança, mas não morre nenhum humano, não chega a morrer humano. Mas tipo, tem invasão, porque os monstros invadem o mundo real, então você vai ter os monstros tentando dominar o planeta. Meu, isso com Pokémon é. A trama é completamente diferente. A densidade, é o que eu já tinha dito. É outro tipo de densidade da história, sim, né? Não, é que Pokémon é ruim por ser assim. Não, pelo contrário. Não. Eu acho Pokémon também um produto muito redondinho, muito bem amarradinho. Como comentei já por aqui, o Black and White, a última temporada, é extremamente boa. Ela continua com a mesma coisa, com o mesmo tom de segurança. Sistema Equipe Rocket um pouco mais ameaçadora. Agora ela não aparece todo episódio, não tem sempre uma traminha besta. Eles aparecem em episódios específicos com planos mais elaborados e, enfim, dá um tom um pouco mais grandioso para os ataques deles. Mas continua ainda seguro. Você sabe que o Ash nunca vai perder pra Equipe Rocket. Não sei se é um fim de temporada que é uma coisa mais séria, mas o dia a dia da série continua bem bobinho, né, a palavra, mas bem seguro ali, né, bem, uhum. É quase um healing anime, quase um Keon pra criança, sabe? Você vai assistir aquilo, a criança vai assistir aquilo e não vai ter tensão nenhuma, né? Você vai estar só torcendo lá e você quer ser um treinador Pokémon, porque você é um treinador Pokémon legal, mas ninguém tá correndo risco de verdade ali, por mais que, enfim, se você aplicar uma lógica de mundo real, eles deveriam estar. E o interessante do Digimon é mesmo já desde o primeiro, eles mostram que as crianças correm um risco gigante, assim, entendeu? Sim, sim. As crianças quase morrem, as crianças, os Digimons quase dominam o planeta, sabe? Você vê que no final eles acabam perdendo, porque todo final de Digimon é assim, né? Aquele Deus Ex Machina, né? Uhum. No final do primeiro, acho que não é spoiler, né? Isso aí já foi há muito tempo atrás, dá pra falar. Não, porque assim, o que acontece, eles vão enfrentar o monstro lá, que o monstro representa a tristeza, a angústia de todos os Digimons que morreram e que não voltaram, porque eles viram todos dados, né? Então, tipo assim, não é como se eles morressem. Eles só voltam pro banco de dados gigante, entendeu? Na verdade, eles meio que reencarnam quase que automaticamente, né? Ele morre. Então, mas aí, então, aí mostra que, tipo assim, alguns não reencarnam, entendeu? Tem alguns que não reencarnam. Então, esse tanto que o monstro é representado por um DNA, é como se fosse uma cadeia de DNA, de RNA, sabe? Uhum. Ele começa assim, meio com uma forma geométrica, e depois saem os braços que são como DNA. E ele representa isso. O monstro fala: ah, nós somos a parte ignorada do Digimundo. Os bichos que foram assassinados, que foram mortos, que foram abandonados, esse tipo de coisa, entendeu? Uhum. E aí mostra isso, e aí o bicho vai lá e engole eles todos e eles morrem, na verdade eles morrem. E aí, só que eles morrem dentro do Digimundo lá e eles vão pra, tipo, eles vão pra um limbo do Digimundo, entendeu? Uhum. E aí a força de vontade deles faz com que eles voltem e muito mais fortes, muito mais determinados, e aí eles conseguem derrotar o monstro com os mesmos Digimons que eles estavam usando antes e que não tinham conseguido. Então, na verdade, é uma história de superação, né, esse tipo de coisa. Sim, tem todos os elementos shonen de superação, mas como o Johan acabou de narrar, ele mexe com elementos que são bem fortes pra criança, né? Essa coisa da morte, da morte definitiva, do... O Digimon tem muito essa ligação... As duas primeiras fases, por conta dos brasões e tudo mais, tem muito essa ligação com o sentimento, né? Isso, cada um representa um sentimento. Enfim, mas eu não quero falar muito especificamente das duas primeiras fases, porque a gente vai falar disso depois. Isso. Mas o meu ponto aqui é que Digimon... Eu lembro que no primeira fase também você tinha... Uma coisa que eu gostava muito, né? Você tinha pais separados. Isso, tinha. Os crianças tinham pais separados, histórias muito realistas, sabe? Não, você tinha adoção, que eu lembro, o menino que tinha o Kabuterimon lá, o Izzy. Eu não vou lembrar. Izzy. Não lembro o nome em japonês, mas... Isso é um... Kazu, alguma coisa assim, eu não lembro agora. E ele era adotado, entendeu? Uhum. Aí tem uma parte que os pais dele acabam falando, assim, ele descobre, aí ele fala, não, eu sempre soube e tal, mas ele fica meio triste. Entendeu? Lida com umas coisas assim que são inacreditáveis, né, cara? Sim. O Ash nunca se perguntou por onde que tava o pai dele, né? Quem diabos é o pai dele, né? Ele, sabe, todo mundo sabe que é o professor Carvalho, mas fica todo mundo quieto, né? Mas ele nunca se questionou sobre isso. E no Digimon você tem essas questionamentos aí, um pouco mais, né, dramático, assim, mais, sabe, coisa de novela mexicana. Sim, mas enfim, o último que saiu depois do Savers, teve mais 4 anos aí, né, e saiu o Cross Wars, é 2010 ou 2011? Final de 2010, né? O Cross Wars, ele começou em 2010, julho de 2010. Olha só. Começou a gente falou dele em review, eu acho. Não, julho de 2010 a gente não fazia preview ainda. Não? Então eu que fazia pro site, aí eu lembro de ter falado dele, sim. É possível. Eu acho que foi o primeiro review que eu fiz desses animes pro JCast, eu acho que foi escrito e eu falei dele, eu lembro disso. Pois é, eu também lembro disso. E eu comecei a ver por causa do meu sobrinho. Vamos dar alguma coisa pra ela assistir. E, enfim, de cara, no início pelo menos, ele me pareceu muito mais bobo, né? Uhum. Ele é. E toda essa coisa que a gente falou de Digimon e tudo mais, ele parecia muito mais seguro, muito mais. Vamos colecionar coisas, e muito mais bonitinho, extremamente colorido. Uhum. Nossa, Digimon Cross Wars é quase de cegar a pessoa, de tanta cor. Todas as cores são muito vibrantes e. Ah, sabe, na tua cara. E. Mas eu acho que esse Digimon novo faz parte dessa nova abordagem da Bandai, né? Abordagem infantil da Bandai, né? Antes a Bandai acreditava em alguma em diferencial, que nem o Cavaleiro do Zodíaco é da Bandai, certo? Uhum. O Dragon Ball é da Bandai. Então você tinha algumas coisas assim voltadas para faixas etárias diferentes com níveis de envolvimento diferentes, com níveis de aprofundamento de enredo diferentes. Você tinha esse tipo de coisa. De uns anos pra cá, eu acho que inclusive começando com o Digimon, ou começando nessa época do Digimon, você teve uma equalizada das coisas. Tanto que até agora que chegou no Saint Seiya, agora com o Saint Seiya Omega, né? Que você teve essa equalizada de, ó, vamos usar elementos comuns pra fazer essas grandes franquias que a Bandai é dona. Entendeu? É além disso, ainda rola os diferenciais, né? Eu não vi muito do Age. Você continua assistindo ou não? Gundam Age? Não, eu assisti só o primeiro, né? Então, parece que depois começam a rolar outras gerações, né? Vai mostrando outras gerações relacionadas com aquelas crianças ali. Eu não sei se elas crescem, não sei exatamente o que acontece. Eu sei que eu ouvi isso por aí e achei bem interessante. Tô querendo assistir e tal. Mas parece que não emplacou muito, né? Não. Porque. Enfim, essa coisa de colônia espacial, espaço e tudo mais é muito distante das crianças de hoje em dia. É muito difícil pra elas se identificarem com isso. Mas enfim, ele é extremamente colorido, extremamente seguro. E ele, assim como o Frontier, na verdade, desde o Tamers, né? Eles vão querendo inserir desde sempre, na verdade. A segunda temporada você tinha a fusão dos Digimons, aí no Tamers você tinha as cartinhas que davam upgrades pra eles, aí no Frontier você tinha o Digimon que se fusionava com o Digi escolhido. Uhum. E, enfim, eles sempre tentam trazer um diferencialzinho, né? E nesse você tem uma coisa parecida com a fusão, que é o Digicross. Só que ao invés de você ter só dois Digimons, isso é uma coisa de DNA, uma coisa mais robô gigante. Os Digimons vão se juntar e formando seres maiores, cada vez maiores. E basicamente é isso, né? Por exemplo, no caso a gente tem o Shotomon, que é uma cruza de Gilmon com Agumon. Uhum. E que ele tem uma temática muito de música, né? Ele e o Balistamon. Uhum. É, o Balistamon é mais como se fosse um canhão, né? Alguma coisa assim. Depois que a gente descobre que, né? Sim. Ele é uma caixa de som, né? Não, nada demais. Ah, né? Sim. Nada vai estragar. Eu não sei se será um spoiler lá no final. Não. E eles vão se fusionando. No início você tem ele com o Shotomon com o Balistamon, vai entrando outras pessoas no time, conforme vai se juntando mais gente, o bicho vai crescendo mais. Por quê? A ideia aqui não é que você tem, sei lá, 6 dias escolhidos cada um com seu Digimon. A ideia no início, num primeiro momento, é que você tem alguns Digis escolhidos e que cada um tem o seu exército de Digimons. Uhum. É, no caso. É, a temática é mais ou menos. É uma temática de invasão e de guerra de território, né? Guerra territorial, né? E isso é muito interessante. Eu queria que tivesse sido um pouco mais explorado com essa temática mais agressiva de Digimon, né? É, essa coisa de realmente ser um cenário de guerra, uma briga territorial ali, com quantos grupos? 4 grupos. Uhum. Depois acabam virando 3, né? Uhum. E eu esperava isso no início. Quando começou, eu pensei, vai ser mais bobinha assim agora, mas depois a gente vai ter um pouco mais disso, né? Acabou que a gente não teve disso, a gente teve de outras coisas, mas a gente já vai chegar lá. E aí o que eu acho que isso vem dessa iniciativa da Bandai de dar uma brandada nos títulos, né? De dar um tone down, sabe? Assim, dar uma diminuída na coisa, falar assim, ó. Tudo que for muito denso diminui. Eles colocaram como se fosse um limite. E até as animações ficaram bem parecidas, né? Sim, sim. Porque se você ver a animação do Cross Wars e ver a animação do Saint Seiya Omega, elas são animações muito parecidas, assim, até em termos de traço e tudo mais. Eu acho que você tem o traço característico dos personagens originais do Saint Seiya, mas eles são o tipo de animação, o tipo de recurso que eles usam, é muito próximo do Digimon, como é no Saint Seiya, entendeu? Então, o Digimon Cross Wars tem uma coisinha que me incomoda. O Sentinel Omega parece ser menos... Tem um character design mais sólido. Eu acho o character design do Cross Wars muito flutuante. Tipo, você percebe que o Taiki tem um padrão e ele vai pro Digimundo com dois amiguinhos deles, né? Que eu esqueci agora o nome deles. É o Taiki que vai junto com Akari. E o Zenjiro. Isso, né? Zenjiro e Akari, isso. E Akari. Eles vão os três pra lá, né? E você meio que espera que Akari e Zenjiro vão se tornar Digi escolhidos. Mas não. O único de escolhido é o Taiki e os dois ficam fazendo figuração a primeira parte da série inteira, que a série é dividida em duas partes, né? O episódio 30 tem uma virada, a série ganha até um subtítulo. E essa virada é muito importante, inclusive. Eu não quero falar dela ainda. Vamos falar do que acontece antes. O Taiki, então, fica sabendo disso, né? O Digimundo, ele foi fragmentado em zonas. Aconteceu alguma coisa e o Digimundo foi fragmentado em várias zonas. Então você não consegue, por exemplo... É como se, sei lá, eu não consigo pegar um ônibus e ir de São Paulo até o Rio de Janeiro. Porque houve uma fragmentação e São Paulo e Rio de Janeiro viraram, tipo, duas ilhas flutuantes no meio do espaço. Eu acho que pegar um portal pra ir de um canto ao outro. Mais importante que isso é falar que, por exemplo, nos outros Digimons, eles lutavam a batalha, certo? Então você tinha aquela força do mal e você tinha os Digi escolhidos que representavam a força do bem. E aqui, os animes descreviam essa batalha, certo? Sim. No Cross Wars, eles chegavam já numa guerra vencida. O exército do mal, a força do mal, já tinha dominado o Digimundo. Uhum. Então eles chegam lá, já como assim, já tá tudo perdido, assim. Os inimigos já ganharam. Eles já tinham ganhado aquela terra, já tinham dividido... feito castelo, feito o Diabo A4, eles já tinham feito tudo o que eles queriam. E isso começa a afetar o mundo real, e é nisso que os escolhidos novos vão, é por isso que esses escolhidos novos vão pro Digimundo. E aí é lá nisso que eles vão reverter essa situação, né? E é por isso que fica até mais difícil pra eles, do que eu acho que é muito mais difícil do que nos outros casos, por isso que você tem essa batalha territorial, você tem como se cada um fosse formar o seu exército, né? Você tem essa zona, e aí você tem grandes forças, né? Cada zona tem um Cold Crown, né? Que é tipo o coração da zona, e quando você pega a zona, você meio que domina a zona, aquela zona é sua. Uhum. E a ideia é que quem tiver todos pode juntar o Digimundo novamente e reescrever o Digimundo a seu bel prazer. Que foi isso que o exército inimigo fez. Sim. Que foi o exército inimigo, ou inimigo, né? Que depois ele é concentrado em um inimigo. Ele fez isso, ele dominou todas as outras áreas e remodelou o Digimundo. Uhum. É por isso que o Digimundo tá meio feio, tá meio estranho, tá meio esquisito. Só que aí você não tem só o Taiki, o exército do Taiki, que é o Crossheart, e o exército do inimigo, que é o Bagura Army. Uhum. Aparecem mais dois. Dois personagens, que são o Kiriha e a Nene. E cada um também tem o seu exércitozinho ali. E eles também estão atrás do Code Cross, e eles aparecem no primeiro momento como uma espécie... Você fica na dúvida se eles são anti-heróis, se eles são vilões, qual são desses dois, né? O Kiriha em especial, ele parece muito um vilão, porque ele tem uma forma bem agressiva de lidar com as coisas. Uhum. Já a Nene é mais dúbia, mas enfim, depois a gente descobre mais coisas sobre ela. E aí a primeira temporada é isso, né? São esses exércitos, esses grupos lutando pelos Cold Crowns pra conseguir... O Taiki quer reconstruir o Digimundo e juntar todo mundo e fazer tudo ficar bem de novo. O Bagura Army quer ter o controle das coisas todas, e os outros dois ninguém sabe direito o que eles querem. Uhum. E eles também têm, né? Todos eles têm o Digivice, eles são realmente digi-escolhidos, então eles conseguem fazer os Digicross deles e tudo mais, né? E, enfim, o Bagura Army depois parece ser liderado por Digimons, mas depois você descobre que, na verdade, também meio que tem um Digi escolhido do Bagura Army. É porque eles utilizam a mesma dinâmica que é explicada no Adventures. Porque no Adventures eles descobrem, eles contam de onde vieram os Digivices, entendeu? Por que que aqueles Digivices estavam lá, por que que eles conseguem controlar os Digimons. Aí você descobre que tinha uma raça original no Digimundo, que era como se fossem humanos do Digimundo, não eram humanos assim, mas eram humanoides no Digimundo. E esses humanoides, que lembra que tinha aquele, no Adventures tinha aquele velhinho? O Digimon. Não. O cara, que era um cara que aparecia pra eles mesmo. Ah, é verdade. Você não vai lembrar. Tinha um cara que aparecia. Sim. Ele morava numa ilha subterrânea e tudo mais. Ah, é verdade, é verdade. Jinai o nome dele, não era? Acho que era isso. É isso mesmo. Jinai. E aí ele conta, aí mostra, tem um flashback mostrando os laboratórios e como que eles eram gerados, os digiovos, entendeu? E como que eles conectavam. Então era meio que uma coisa assim, meio de experiência genética, sabe? Manipulação genética e tudo mais. E aí eles usam esse mesmo cenário de que os digivices só podem ser usados pelos humanos e só através do digivice é que você pode usar os poderes diferentes, entendeu? Seja a evolução, seja o cross, né? A mistura, o cruzamento, né? Então você tem esses poderes que... E isso vem do folclore original do Digimon Adventure. É, então, eu acho curioso que Digimon, cada série tem a sua pegada e tirando um ou dois, nenhuma tem relação com as antigas. Mas, inclusive no Digimon Cross Wars 2 apareceram personagens das séries antigas, eu não sei exatamente como que eles fizeram isso. Mas a impressão que eu tenho, não levando em consideração seja lá o que aconteça em Digimon Cross Wars 2, é que no fim das contas tudo se passa no mesmo mundo. É porque o Digimundo tem um tempo diferente do mundo real. Você vê isso na primeira série. Meio Nárnia, né? Pois é, metade da primeira série passa e eles voltam pro mundo real achando que passou tipo meses e passou algumas horas, uma tarde. Então se você pega aí um gap, vamos dizer que entre uma série e outra tem 10 anos de distância. 10 anos no Digimundo é uma era. Dá pra mudar absolutamente tudo lá. E é principalmente porque Digimundo é um lugar tenso. Eu tenho na primeira série, por exemplo, tá o tempo todo o Nego querendo foder com os negócios lá, cara. É um atrás do outro. Então é bem normal que enfim, a coisa toda se reestruture, todo o status quo do Digimundo se reestruture. E essa lógica de que é uma coisa que não é dito com todas as letras, mas ao longo da série você vai percebendo e que às vezes as pessoas esquecem, é que os Digimons, eles evoluem naturalmente como bichos crescem. Você é o Agumon, e aí você vai passando tempo, você vai ficando mais forte, você vai aprendendo coisas e tudo mais, e aí um belo dia você cresce pra um Greymon. E esse processo demora tempo pra caralho. É anos mesmo, é realmente como... Tanto que é por isso que você encontra esses Digimons evoluídos na natureza também, entendeu? Sim, sim. O que o Digivice faz é um cheat, né? Você acelerar a evolução dele por um tempo, temporariamente. Você pega esse Agumon, você faz ele virar um Greymon temporariamente pra ele lutar, ele cresce temporariamente, depois ele volta a ser um Agumon. E aí, cada device de cada série faz mais umas outras coisas aí. Que no caso do Cross Wars, ele faz o Digicross. E uma coisa interessante é que eu passei essa primeira fase inteirinha esperando alguém devolver. Porque mesmo no Digimon 02, você começa com as fusões, mas no final das contas ele desenvolve normalmente, no final das contas. E Cross Wars dá uma bagunçada na ideia da evolução, né? Desde o da primeira série, você tem as fases muito bem definidas. Você tem o treinamento, não sei quais são os nomes oficiais, eu lembro que era em Training, Uki, aí depois virava Champion, aí tinha Perfect e a Mega. Basicamente era isso, a forma perfeita e a forma mega. Que na linha do Agumon. Agumon, Greymon, Metal Greymon e War Greymon. Isso, é no primeiro você tá dizendo, né? É, no primeiro, sim. Isso. E aqui as coisas são um pouquinho diferentes. Você espera 30 episódios pra alguém devolver. Depois de 30 episódios alguém devolve, mas ele devolve pra uma forma só. E aí você fica na dúvida de que, sabe, qual o nível dessa forma? E a série não te explica em momento nenhum. Ela meio que opera com uma outra lógica, ou ela simplesmente não te conta qual é a lógica daquela coisa ali. O meu chute é que aquela forma é uma forma mega. Porque se você lembra do primeiro Digimon, o Agumon, quando ele vira o War Greymon, ele não precisa virar Metal Greymon. Greymon e Metal Greymon. Ele vai direto pro War Greymon. Então eu suspeito que o Shoutomon vai direto pra forma mega dele. O que seria o equivalente, né? Pois é. Mas essa lógica não vale muito, porque depois nem passa tanto tempo, depois quando vai pro Cross Wars 2, né? Nem passa tanto tempo e tudo muda. Então a questão é o dinamismo mesmo, né? Sim, o que eles falam é que o mundo digital assim, até acho que comentam isso, eu não sei se é no primeiro ou se é nesse, acho que é nesse, no Cross Wars, o primeiro, né? Que eles comentam que, assim como o mundo digital humano se muda muito rapidamente, se desenvolve muito rapidamente, o mundo digital humano está conectado com o Digimundo. Então, essa mesma velocidade das evoluções, das tecnologias, das mudanças, isso acontece no Digimundo também. E é incorporado nisso, entendeu? Eu acho essa uma sacada muito boa. Eu não sei se era a ideia desde o início, desde o primeiro Digimon, mas eu acho essa sacada incrível, cara. Muito interessante. Eu acho que é porque, assim, teve do mesmo jeito que está tendo o Crossover, você teve o Digimon o Adventures, aí teve o 2, né? Aí depois, quando você passou já pro Tamers, né? O quarto Quando você passou pro Tamers, já mudou a dinâmica. Já ficou. Era meio que uma fusão, né? Eles já se misturavam, né? Era o não, de... no 2 eles fusionavam. No 2 já fusionavam? No 2 já fusionavam. No 3 eles. Eles tinham as cartinhas, né? As cartinhas que estavam power up. Isso, eles desenvolviam normalmente também. Então eu acho que essa noção da evolução, das diferentes formas de evolução, já é um conceito original, né? Você já vê isso desde o começo. É sim, mas a lógica do mundo continua a mesma. Você tem a diferença de tempo e tudo mais. Continua sem tacto. Não, mas digo assim, a lógica da evolução é que muda. Ela não é a mesma, nem vai continuar, nem precisa ter nexo uma coisa com a outra. Sim, porque o Digi escolhido é um cheater, né? Aquela dali não é a lógica natural do mundo. Aquilo dali não é o natural. O que o Digi escolhido faz é uma coisa não natural. Então, o que o device dele vai fazer vai depender do que tá rolando no momento. Talvez dependa, sei lá, do que dependa exatamente. Mas, como não é natural, não precisa seguir uma lógica tão restrita assim. É um aparelho que faz uma coisa. É como se eu tivesse um aparelho que eu aponto pro Johan e imediatamente o Johan tem 40 anos. E aí o Johan fica durante uma hora com 40 anos e depois ele volta a ter a idade atual dele. Mas, enfim... Até o episódio 30 a gente tem essa dinâmica, né? São ali uns 2 ou 3 episódios por zona que eles passam. A maioria das histórias são bem... Usando o termo que eu tô usando até agora, bem seguras. No final que rolam umas mais emocionantes, assim. Nos mundos que tem umas destruições maiores, umas torres caindo. O mundo meio que sendo destruído e correndo contra o tempo. O que eu achei legal. Até que ele rola o que sempre rola em todo Digimon, né? Chega um momento que os Digicolidos voltam pro mundo real. E costuma ser minha fase favorita. Eu sempre gosto de Digimon no mundo real. Eu vou dizer que o meu carinho pro Tamers vem principalmente porque a série passa um bom tempo no mundo real no início. Porque é sempre muito legal. Enquanto o Digimundo é fantástico e colorido e com coisas e tal, o mundo real normalmente é mais cinza, é mais triste. Mas não pode exagerar, né? Porque quando eles vão lá e fazem os Savers, que é totalmente no mundo real, fica uma merda, né? Pois é. Tem que ser um equilíbrio ali, né? Tem que ser lá e cá, né? E o Crosswords não passa muito tempo no mundo real. O Crosswords 2 passa mais. Mas ele também não é tão. O mundo real não é tão assustador como no Digimon 0102. Gente, eu lembro que no Digimon 02 eu tinha medo do mundo real. Que sempre que eles iam pro mundo real, tinha umas paradas estranhas, becos estranhos, troços escuros, as ilusões loucas, sabe? É muito estranho o mundo real de Digimon. E o Crosswords não pega tão pesado assim, mas ele dá uma respeitada nessa lógica. O mundo real ele é um pouquinho mais. O Adventures tem aquele filme, né? Aquele filme que passa inteiramente no mundo real, que conta. É tipo um prequel, né? Que mostra Digimon. O Tai e a cara de crianças vendo o Greymon lutando com o papagaio. Não, eles pegam o Agumon e criam em casa, e aí o Agumon eles veem a batalha, sim, né? Sim. E aí eles até usam depois, né? Falam depois que isso é por isso que eles já eram predestinados, né? É, canônico. Inclusive, bom pra caralho, gente. Esse escuta é muito bom. A animação é fenomenal desse sim, sim. Desse movie. É bonito, bem feito, e tem essa coisa que eu falei, sabe? Enquanto o Digimon é muito fantástico, o mundo real é muito pé no chão. Muito... Dá aquele choque legal. Mas enfim, o Digicross vai seguindo essa linha e eu confesso que eu continuei assistindo só porque eu tava vendo com a minha sobrinha e teve uns momentos ali que se eu tivesse vendo sozinho talvez eu teria desistido, mas no episódio 30 em diante a série dá uma guinada, dá uma mudada, eu acho que não é nenhum grande spoiler. Eles tiram a Akari e o Seijiro, eles voltam pro mundo real. E aí juntam um trio ali do Taiki com a Nene e o Kiriha. Como os três Digis escolhidos agora, né? Cada um com seu grupinho de Digimons. E agora eles assumem mais uma formação mais Digis escolhido mesmo e trabalham juntos. Apesar de ainda ter as suas diferenças. Mas a maior diferença pra mim nem é isso. Eu tenho a impressão genuína que rolou uma mudada ali de staff, cara. Ou não. Então uma mudada muito grande de objetivo, sabe? Porque aí eu comecei... Eu fico em dúvida de saber se isso foi proposital ou não, entendeu? De se isso já não tava na história. Porque desde o começo aqueles outros dois personagens eram os personagens mesmo... Pra dar uma ênfase, pra dar um background pro personagem principal, pro Taiki, né? Então, eu acho que, na verdade, eu não sei, eu tenho a impressão de que isso já era planejado, entendeu? Por que eu acho que não? Porque eu acho que a segunda parte ganha muito em personagem. Todos esses personagens que estavam aqui até agora, e que já tinham uma personalidade meio que pré-estabelecida, mas que você não ligava, eu pelo menos não ligava muito, essa personalidade foi cravada, sabe? Ela foi finalmente escrita com ações fortes o suficiente pra você ver que eles realmente são desse jeito, que na sua série tentando te convencer que eles são desse jeito, E você passa, de fato, a se importar com os personagens. Uhum. Isso aconteceu comigo. Uhum. O Kirha, por exemplo. Eles sempre tentaram fazer o Kirha como o filho da puta, que, enfim, faz o que é preciso e não tem muitas amarras pra conseguir o que ele quer. Mas o que ele faz nessa segunda fase, puta que pariu, tem vontade de matar esse moleque. Uhum. E é muito forte, sabe? E... O problema é que, tipo assim, a gente pode até discutir isso, mas a gente nunca vai saber, né? Porque Digimon, o background do Digimon é um negócio muito misterioso, né? Sim, sim. Porque você não, o criador, ele não tem, não dá o nome, ele tipo, ele não dá entrevista, você não sabe o nome original do criador, você sabe que, aí você tem algumas pessoas que suspeitam que não existe um criador, na verdade foi um negócio ali da Bandai com a Toei, foi uma mistura dos dois, entendeu? Dos escritores da época, os roteiristas, entendeu? Que você... O background da coisa, ele não é muito revelado, você não tem muitas informações, não. O que a gente sabe, eu não sei se rola até hoje em dia, mas pelo menos rolou, posso dizer, até o Tamers, não sei se o Frontinho entraria nisso daí, é que sempre tem uns malucos talentosos. E eu não vou dizer nem que eles chamam gente talentosa pra fazer Digimon, mas eu tenho a impressão que eles dão mais liberdade pra esse pessoal em Digimon. Uhum. Enfim, você tem as diretrizes, você com certeza, a Bandai vira e fala, não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro, mas se o cara chega com uma ideia mais louca assim, eles falam, não, vai lá, faz o, sabe, faz o que você quer fazer. Porque, enfim, Mamoru Hosoda saiu de Digimon. O cara, o diretor de Tamers, é extremamente competente. Inclusive, tá trabalhando em Cross Wars 2. E, enfim, tem um pessoal muito competente ali trabalhando em Digimon. Uhum. Alguns fizeram carreira fora da Bandai. Outros ainda estão ali dentro, mas continuam sendo muito competentes. E eu tenho essa impressão que Digimon acaba sendo, às vezes, um terreno de testes pra esse pessoal que sempre tem que fazer tudo muito quadradinho e seguindo as diretrizes da Bandai, poderem soltar um pouco a imaginação, poder fazer uma coisa um pouco mais louca, um pouco mais forte. E eu não sei se isso acontece até hoje com Cross Wars. Eu não sei se foi isso que aconteceu aí, ou se, enfim, a Bandai era o mesmo pessoal, mas a Bandai antes estava segurando mais, e aí depois eles viram que não, vai lá, faz o que você quer fazer. Também é uma possibilidade. Pode ser, né? Mas não dá pra dizer muito bem. Eu não sei se você concorda comigo, porque eu não vi muita gente comentando isso por aí. Mas pra mim, a série muda muito depois do... Não, é outra série. É outra série pra mim. É outra série, tanto que muda até o título. É o não sei o que dos Sete Reinos, né? É, né? Continua de Digimon Cross Wars, mas ganhou um subtítulo. Inclusive, o My Anime List lista como outra série, né? É. Porque, na verdade, foi um curso separado, né? Sim. Então você teve uma pausinha, assim, mas não foi muito grande. Depois você começou um outro curso. Então, bem pequeno mesmo, acho que não chegou nem um mês, né, de pausa. É, então, é tipo assim, então você tem essa separação mesmo. São duas séries diferentes, de fato. Sim. Entendeu? Agora, realmente, a causa foi o que eu falei. Eu acho que nem adianta discutir, porque a gente nunca vai descobrir de verdade, né? Sim. Mas eu acho que é bem possível que possa ter sido isso mesmo. Ou pode ter alguma coisa da Bandai de, a audiência não tá legal, vamos mudar, plano B. Sim, ou então sim. De, não, esse negócio já tava planejado. Porque, se você for ver, os elementos estavam todos lá, né? Só faltava reunir mesmo, usar do jeito que eles usaram. Não tinha nada... Eles não inventaram nada de novo. Eles usaram os mesmos elementos, só que de uma forma um pouco diferente. Como mudaram o roteiro, né? Mudaram a forma do roteiro, mas... Eu tenho a impressão também que eles resolveram dar uma resgatada em muita coisa do clima do Digimon Adventure, do primeiro Digimon Adventure. Uhum. Porque você começa com o Digimundo, sabe? Depois da virada, você tem um Digimundo de fato dominado pelos vilões. O Digimundo de fato na merda, que é o que acontece em Digimon Adventure, né? O Digimundo tá na merda. E você começa a ter essas questões um pouco mais densas. Você não tem muitas questões dessas realistas do primeiro Digimon, né? Então você não vai ter filho adotado, você não vai ter pai separado e tudo mais, mas você vai ter questões mais fortes de amizade, o Taiki tomando decisões extremamente maduras. O Taiki pra mim era só um moleque que tava lá e se divertindo e tal, não odiava ele, mas eu também não gostava dele. Nessa segunda parte ele amadurece como líder, sabe? No final da série você tá olhando pro Taiki e tá acreditando, não, esse moleque que virou um líder de verdade, ele sabe como comandar esse exército, sabe? Você acredita nisso, e é justamente isso que a segunda parte do Digimon Cross Wars tem pra mim, você acredita em tudo que a série até então tava te falando mas não te mostrando, ele consolida a personalidade de todos os personagens, inclusive ele dá personalidade pra personagens que antes eram Digimons que só serviam pra fazer Cross Wars e servir de, sei lá, canhão na mão do outro Digimon, sabe? Uhum. E ele faz isso muito rápido, de forma muito assustadora, sabe? Ele chega num episódio, aí ele coloca duas frases na boca de um personagem, aí no começo do outro episódio ele coloca mais duas frases, e aí do nada o personagem tem uma relação construída muito forte com outro personagem, que o roteirista tirou do cu e conseguiu te convencer disso com diálogos bem escritos. E curtos, diálogos rápidos, mas muito bem escritos. E eu acho que é esse o ponto forte de Digimon Cross Wars, e eu vendo Digimon Cross Wars por conta da segunda parte. É, eu digo que a primeira parte é realmente fraquinha, é realmente meio sofrível, o carro do lixo tá passando aqui e vai fazer barulho, mas eu acho que não vai ser barulho suficiente. Enfim, mas a segunda parte compensa por isso, por essa força dos personagens. No, nos últimos episódios, a Akari, que era uma personagem que pra mim não servia pra absolutamente nada, ela se tirou. São dois personagens que estavam ali e que pra mim eles serviam só pra diálogo expositivo. Pra fugir, se esconder e diálogo expositivo. Último episódio. Apoio, né? Tipo, elenco de apoio, né? O último episódio com duas falas e uma ação da personagem faz eu gostar dela pra caralho. É incrível, é incrível. É realmente, eu não sei se é o mesmo pessoal que tá trabalhando, eu não sei se soltaram só o pessoal que tava preso, se chamaram o pessoal novo, mas é um trabalho muito bem feito. E é uma repaginação muito bem feita, e é uma forma de dizer até que... Caralho, vocês mexeram gritando. Aí é uma forma de mostrar que não importa se tem uma série que tá rolando há 30 episódios e tô completamente sem prumo, sabe? Tem como consertar. Tem como você fazer um trabalho muito bem feito e consertar isso daqui. Eu acho que talvez também uma outra coisa que tem a ver com essa segunda parte é o fato de que eles iam fazer uma outra série logo em seguida. Sim. Se eles continuassem do jeito que tava a primeira metade, dava pra fechar ela com 50 episódios e fazer ela fechada, certo? Eles vão lá derrotar os inimigos e acabou. Uhum. Desse jeito que eles fizeram, você cria um background pros personagens pra você dar uma sequência pra isso. E aí você vai fazer tanto que assim, oficialmente chama Cross Wars 2, né? Então é uma continuação. Sim. Então é pra ser a mesma série, né? Então por isso que você dá essa guinada, é muito importante pra isso também, né? Pra dar uma continuidade, né? Eu assisti o Cross Wars 2 e o comecinho, né, os 10 primeiros episódios, e assim como essa segunda fase do Cross Wars 1 tenta resgatar coisas do Digimon Adventure, o Cross Wars 2 tem coisas do Digimon Adventure 2, um pouquinho do Tamers, ele mistura um pouco de todas as outras séries de Digimon, sabe? É, por isso que eu tô comparando tanto com o Saint Seiya, por causa disso, é como se fosse um revival, entendeu? É como se eles fossem, como se eles voltassem pro primeiro. Cross Wars 1 faz referência ao Adventure, Cross Wars 2 faz referência ao 2, ao Digimon 2, 02, né, que ele chamava. Então você tem essa preferência, esse revival, né? Essa reutilização desses mesmos conceitos. Só que com essa roupagem nova da Bandai, com esse negócio de, sabe, Bandai 2010. Sim, e o Savers, ele foi feito em comemoração, acho que aos 15 anos de Digimon, não. Sim, 10 anos. Acho que eram 10 anos, né? É, foi o mais, pô. Enfim. Não, 2006, 10 anos. Digimon de 2006? O Savers que eu tô falando. Ah, tá, o Savers, tá, isso, O Savers, ele foi feito em comemoração a alguma coisa, que eu não lembro o que era. Aí... Ah, é, foi 10 e agora que tá fazendo 15. É isso mesmo. Mas foi uma bosta. E agora a gente tem uma comemoração de fato, né? Uma coisa que realmente honra a memória de Digimon. Uhum. Que traz principalmente na segunda metade do Cross Wars 2, que traz muito do que todas as séries tiveram de bom. Enfim, tá recomendado. É meio difícil agora dizer o que fazer quanto a isso. Eu queria que você me dissesse o que você acha. Beleza, nós temos 30 episódios que são meio fraquinhos e meio chatinhos, e você tem uma segunda fase com mais 20 e alguns episódios. São muito bons. O que você recomenda pra quem quer assistir e ver isso aí? Olha, eu sempre recomendo ver tudo desde o começo, sabe? Eu acho que não custa nada. Você falou que você não gostou desses 30 da primeira metade. Eu não achei nada de tão ruim assim, tanto que eu assisti antes que vocês, eu tava assistindo conforme saía no Japão, e eu gostei pra caramba, eu gostava, é divertido, entendeu? É que é diferente ver uma vez por semana e ficar vendo direto, né? Pois é, e eu acho... Dá uma enchida de saco, né, assim, porque uma vez por semana é uma dose diferente do que você vê tudo junto. Mas ainda assim, eu acho que se você começar e pegar pela metade, você começar dessa segunda parte, você não vai entender muito bem, você não vai pegar o apego aos personagens, não vai ser igual. Eu acho que não sei, eu não recomendaria. Eu acho que é bem melhor você pegar e assistir desde o começo. É bem complicado mesmo, sabe? Eu digo o seguinte, vamos combinar um negócio aqui. Você pega, começa desde o começo e tenta ser o mais forte que você conseguir ser, cara. Se você conseguir ser extremamente forte, você vai conseguir chegar até o final. E vai se ver a segunda faixa como se deve. Mas se você achar que tá foda, que você vai desistir, que você vai largar, que não tem jeito, aí você pula pro episódio 30. É que eu acho que esse tipo de anime, pra você assistir, Digimon, esse tipo de coisa, você tem que gostar você tem que gostar do título. Por exemplo, eu e o Dark, a gente gosta de Digimon, né? Sempre gostou. Então, quando eu vi o título, eu falei, putz, olha, quanto tempo que eu não assisto, vou dar uma chance, será que é legal? E esses elementos que estão sempre presentes, se isso sempre te agradou, vai continuar te agradando. Se você sempre preferiu Pokémon, sempre preferiu um negócio um pouco mais light, não acho muito difícil que você vá começar a gostar disso agora. Ele não tem nenhuma mudança muito brusca que indique, que vá mudar a sua cabeça com relação a isso, né? É basicamente a mesma série, ela só tem uma roupagem nova. Eu acho que se você é fã de Digimon, se você era fã de Digimon, se você assistir, você vai gostar muito. É. Mas se você não gostava, ou se você não tinha nenhum apego assim muito forte, talvez se você assistir a segunda parte, você possa acabar curtindo pelo tipo de ação, pelo desenvolvimento, pelos personagens e pelo final, que é um final fenomenal. Sim. Eu me peguei vibrando, assim, sabe? Não, o último episódio é pra queima o seu cosmo shonen, sabe? Vira um garoto de 11 anos de novo gritando na frente da TV. Isso, vai, fica maior, mais forte, mais poderoso. Branco, sim. Bem isso, um bagulho, sabe, puxando Power Rangers dentro de você, sabe? Aquelas coisas assim. Porque o final é Super Sentai total, né? Sim. É. Eu acho que vale a pena assistir o anime todo, desde o começo ao fim, pra você ver o final. Também acho. Porque o final é épico. Esse final do Digimon foi épico, é épico. Eu também acho. Eu só tô dizendo o seguinte: se você realmente achar que não tem como, tá impossível continuar assistindo, não larga. Pula pro episódio 30 e vê o que acontece. Eu prefiro que você não faça isso, mas é melhor que você largar. Você não acha? Eu não vou repetir, né? Eu já disse, mas eu acho que Digimon é pra quem gosta de Digimon. Eu acho que se você ainda tem vontade de ver o Adventures e, sabe, não sabe onde achar, se você assistiu o Cross Wars, você vai se divertir do mesmo jeito, sabe? Cross Wars é Digimon, tem os elementos de Digimon, só diria que com uma roupagem nova e com o começo um pouco tímido. Um pouco demorado demais pra pegar no trampo. Mas... O que eu tô mais ansioso agora é a hora que acabou o Cross Wars 2 pra ver como é que eles vão fazer o próximo. Mas é que tal, o Cross Wars 2 acabou, né? Ah, acabou, é verdade. E acabou com dois cur. E isso me deixa muito preocupado. Porque me faz ter... Ah, mas era muito longo, tá? É porque ficou passando em sequência no mesmo horário, né, o Dark? Pois é, mas... muito difícil pra sustentar uma coisa dessa. Mas né? Aí que tá, o que você acha que aconteceu? Você acha que foi cancelado? Você acha que... Não. Eu acho que só concluiu mesmo. Eu só acho que não conclui deve... mesmo no Cross Wars 2, que não dá margem pro Cross Wars 3, ou pra talvez um segundo curso de Cross Wars 2 daqui a pouco. Eu acho que, na verdade, a Bandai tava com esse espaço prometido, eu não vi os horários. Provavelmente ele tá passando no lugar do. O Saint Seiya tá passando no lugar do Cross Wars 2, será que não é? Eu acho que talvez, hein? Então, assim, nem que não seja, mas tá, o Saint Seiya tá ocupando o espaço, é, saca? Tipo, consumindo o espaço de produção. E vai, então, consumir, acho que, bastante, verdade, que vai consumir bastante, que eu acho que o Saint Seiya vai ser de um ano, né? Vai ser 50 episódios. É, provavelmente vai ser até mais longo. Vai depender do sucesso quando isso vier pro Ocidente, né? Porque ainda não chegou. Os fãs de Saint Seiya que não são fãs de anime, que não veem outra coisa, eles ainda não estão sabendo disso. A hora que isso for passar na Globo, na SBT, ou sei lá onde que for passar isso daí, passar no Cartoon Network, isso aí vai gerar um novo boom, entendeu? Porque ele é voltado pra nova geração. Então eu acho que... Mas eu tenho minhas dúvidas quando a Saint Seiya Omega ser efetivo no exterior. O que eu acho interessante é você pegar a Saint Seiya, que é uma franquia que estourou no exterior, mas que não é assim tão forte lá dentro, e fazer dela uma coisa que, pelo visto, tá funcionando muito bem lá. É verdade, tá funcionando mesmo. Sabe, eu acho que finalmente o Japão conseguiu vender Saint Seiya pra dentro do Japão. Então eles não estão dependendo mais tanto do exterior. Então, se não emplacar aqui... Que é um resultado dessa nova política da Bandai. Pois é, se não emplacar aqui, lá já tá bem o suficiente, sabe? Tá segurando. Mas eu acho que a hora que acabar algum outro projeto da Bandai, da Toei aí, é capaz que a gente veja uma nova temporada. Porque esse Digimon fez sim sucesso, entendeu? Eu acho que o Digimon não vai morrer de novo. Digimon não vai passar aí mais uns 6 anos sem a gente ver Digimon, não. Talvez talvez até 2, mas não vai voltar a dormir como tava acontecendo, não. É porque, assim, o problema desse tipo de anime, quando é longo, assim, o problema é que você precisa viver do merchandise. Porque você não vai viver da venda de Blu-rays nem de DVD, porque ninguém vai comprar. Porque, entendeu? A qualidade de animação nem se compara com alguma coisa, por exemplo, feita pra Kyoane. Então, o que você vai ter aí, tem que ter o merchandise vivendo em cima disso. E você tem que ter o cooldown, porque se você inflar o mercado com esse tipo de coisa, uma hora acaba o fogo, sabe? Não é assim. E é mesmo que é o caso do Pokémon. Ficou passando por tanto tempo que as pessoas começaram a enjoar. Sim. Aí depois de um tempo você tem um retorno disso, sabe? Eu acho que o Digimon sempre funcionou assim, sempre vai funcionar. Então eu acho que é capaz, a hora que a gente tiver um andamento aí, talvez o Saint Seiya se levante sozinho, ou então o que quer que aconteça, ou o Gundam Wing, ou o Gundam é o Wing, né? O novo? Age. O Age, isso, o Gundam Age acabe. O Wing é o dos quatro. Isso, lá. É. Quando aqui o Gundam Age acabar, você vai retornar, entendeu? Mas é por aí, é um produto que eu realmente também acho que vai durar bastante tempo. Acho. E eu tô bem animado com o cenário de anime infantil. Uhum. Porque você tem muita coisa interessante aí, né? Você tem Gundam Age, você tem esse Digimon Cross Wars, Saint Seiya tá bem legalzinho. Uhum. Enfim, vocês podem falar à vontade, mas eu gosto bastante de Vanguard. E eu acho que tá bem animador o cenário de... Eu tenho muita curiosidade de ver aquele Dambal Senki. Parece legal. Sabe qual é? Sei, mas nunca vi também. Dambal Senki? Parece também ser bacaninha. É, parece ser tipo Angelic Layer, né? Tem uns bonequinhos que lutam. Uhum. Você monta eles e eles lutam. Enfim, eu ando bem animado com o que o Japão tem produzido pra criança, sabe? Tá voltando a ser um material de qualidade. E aos poucos, né? Com uma roupagem muito mais comercial, extremamente comercial. Cada coisa grita boneco, boneco, boneco. Uhum. Mas com traminhas com uma certa qualidade. Então, tô bem animado. E é isso, Cross Wars tá recomendado. Façam o que vocês puderem pra tentar assistir tudo. O Cross Wars 2 também tá aí, pelo que eu vi também, o pouco que eu vi, os 10 episódios que eu vi, também tá recomendado. É bem capaz que a gente faça um micro review dele quando terminar, pra gente terminar de ver. Eu vou baixar, vou procurar pra baixar. Assim. Eu já baixei, é só a gente pegar pra ver mesmo os 15 episódios que faltam e gravar um micro review. Não vai dar um programa inteiro, né? Porque, enfim, um animezinho de 25 episódios e muito pautado em tudo que a gente tá dizendo aqui até agora. Mas vamos fazer um reviewzinho aí junto com qualquer outro bloco. O que eu ia dizer? Não sei, esqueci. É isso. Mais alguma coisa? Não, acho que tá bom. Já falou até bastante. Vai ficar gigante. Deixa eu reiterar uma coisa aqui do Rant. No Rant eu comentei de Game of Thrones. Uhum. E eu ainda não vi o último episódio, mas eu fiquei sabendo o que acontece nele. E parece que ele insere coisas que de fato não aconteceram no... Você viu o último episódio? Não, ainda não. Eu baixei. Ele insere de fato coisas que não tem no livro. Não tem mesmo. Mas que também não parece ser coisas grandes demais. A impressão que me deu é o seguinte. Que eles vão inserir uma historinha de ação aí. Que no fim das contas, quando ela terminar, não vai mudar nada no status quo da série. Mas só pra ter mais coisa acontecendo. Porque, como eu falei, o segundo livro é bem parado e bem chato. Inclusive, eles estão correndo com esse segundo livro muito rápido. E eles estão pegando coisas que acontecem no final dele, colocando no meio, sabe? Misturando coisas pra ter mais ação. E eu acho que mais um ou dois episódios, acaba o livro. E eu acho que eles vão pegar o início do terceiro pra colocar no final da série. Ou então eles vão dar uma esticada na grande batalha que tem no final do livro. Provavelmente eles devem pegar o começo do terceiro livro. Eles fizeram isso várias vezes com o True Blood, né? Sim, o True Blood você tem pedaços. Mas é porque True Blood é completamente diferente, né? True Blood é outra coisa. Ele segue os caminhos completamente dos livros. Uhum. Você pega um livro de True Blood, é só o esqueletinho básico da trama e olha lá. Misturando mais de um às vezes e a suruba danada. Que é muito propício pra True Blood. Mas enfim. O que eu ia comentar é só isso. Que eles. Eu tinha comentado que eles não estavam mudando muita coisa, eles se inseriram nessa coisa. E eles estão limando personagens que. Agora eles começaram a limar personagens que me fizeram sentir uma certa falta. O Bran, ele tinha a Osha, né? E ele começava a descobrir os poderes deles, vamos chamar assim, através de outras duas crianças que existem no livro e que não existem na série. Quem tá fazendo o papel delas é a Osha. E eu acho isso meio chato, porque essas descobertas eram feitas muito num tom de confidências entre crianças. E na série, vai por ser uma personagem mais velha, mais experiente, vai ter um tom de tutelagem. E eu não acho que vai ser tão legal quanto no livro. Esses personagens vão sentir fazer um pouco de falta. Segundo, que são personagens que eu tinha a impressão que talvez fossem um pouco mais importantes daqui pra frente. Não sei se vão ser. Já que eu não tenho na série, né? Acho que não. Uhum. Fora isso, é aquilo que eu comentei mesmo. Só queria reiterar isso. Isso porque eu não tinha visto o último episódio, os dois últimos episódios, então eu não tinha esses comentários pra fazer. Tchau. Tchau, né? Tchau. Chega. Até semana que vem. Semana que vem. Talvez pro live, se o live voltar pra internet. A gente tem dois blocos que a gente tá pra gravar há anos. Eu não sei quando que a gente vai conseguir gravá-lo. Enquanto isso, a gente vai quebrando galho. Precisa mudar isso sim, de estado, de cidade, de alguma precisa, coisa. Precisa, né, cara? Tirem, cara, campanha, tirem o live de Campos. Pelo amor sai de daí, Deus, né? Sério. Opa, na verdade, é só ele morar no prédio do lado, que ele falou que o prédio do lado tem internet que funciona. Não. Tira o live de Campos, que ele tá deprimido, tá de mau humor. Tira ele de lá, ele tá precisando de novos ar. Chama ele pra tua casa, deixa ele ficar uns meses aí. Ele vai acabar se suicidando lá, cara. Chamar ele pra ficar aqui no São sofá. Porra, não gosto de mais nada. Nem... A hora que ele começar a falar mal do Survivor, já sabe. É hora pra... hora pra intervir, né? Então é isso. Se alguém tiver um quartinho pra alugar pro live... Nem alugar. Alugar não. Pra dar pro live. Ele fica lá até arrumar dinheiro. Emprego. Tá valendo. Em qualquer estado. Em qualquer capital do país. Tá valendo. É isso. Menos no Acre. Menos no Acre. Qualquer capital que tenha uma internet boa. Porque ele não vai conseguir viver sem uma internet boa. Nem o JCast. E é isso. Beleza. Então tá. Tchau.